A Polícia Civil do Rio Grande do Norte tem várias deficiências, de falta de efetivo ao não pagamento dos salários por parte do governo. Este, inclusive, foi o motivo que levou à recente mobilização de agentes e delegados. Mossoró hoje tem uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. E nós temos hoje aqui em Mossoró cerca de 70 policiais, entre delegados, agentes e escrivães. A demanda é muito alta. A delegacia de homicídio hoje ela comporta 4 agentes. Já ocorreram 245 homicídios, uma viatura, e essa situação, munição vencida, e é a situação que a gente se encontrou hoje para trabalhar. E o pior de tudo, a falta de salário. Nós temos hoje praticamente 3 salários a receber do Estado. E não sabemos ainda quando vão receber esses salários. O agente de Polícia Civil, que é o segundo vice-presidente do Simpol, sindicato que representa a categoria, alerta que houve uma reunião quarta-feira em Natal, mas nenhuma resposta sobre os salários foi dada. A reunião ontem foi com o delegado-geral, exatamente para cumprir a decisão judicial, que nós não estamos descumprindo, nós estamos trabalhando agora na delegacia regional, sem poder sair. Essa reunião foi debatida o que o governo poderia nos oferecer para a gente se deslocar de casa às delegacias onde estamos lotados. O que foi oferecido foi as viaturas e pegar e deixar e a redução do horário de trabalho de 8 para 6 horas. Mas sobre salário? Sobre salário, nada. Sem perspectiva de quando o governo deve pagar o restante da folha de novembro, a íntegra de dezembro e o 13º, tanto a Polícia Civil quanto a Militar aguardam dialogar com o governador. Até agora não se posicionou, a gente só consegue reunião com o delegado-geral. Tentamos com Tatiana, também não conseguimos, e hoje vamos fazer essa mobilização lá no centro administrativo para tentar essa reunião, saber o que é que o governador tem para nos oferecer. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa. Hoje é um programa muito especial. Muitos ouvintes ficaram irritados por causa de ter gravado. Eu nem sabia que tinha tanto ouvinte policial, de verdade, eu não sabia. E muitos ouvintes ficaram ofendidos. Eu já peço minhas desculpas. A intenção realmente não era ofender vocês. Se você se sentiu ofendido, tira isso da sua cabeça. Porque eu só contei relatos de coisas que eu passei, por exemplo. Eu fui muito sacaneado, então... eu só contei coisas da minha vida, mas para, não fica ofendido não, aqui é tranquilo, aqui é casa nossa, tá tudo certo. Então, como muitos ouvintes se sentiram ofendidos, eu achei justo, achei que era uma obrigação do Sociedade Primitiva apresentar o outro lado da história, e hoje eu tô com um cara que é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele, e hoje nós estamos aí pra bater um papo com o PM. Fala, PM! E aí, beleza, Hernani? E aí, galera? Tranquilo, PM. Tranquilidade total, né, mano? PM, deixa eu falar uma coisa pra você. Muitos ouvintes ficaram ofendidos, chateados. E você, quando... Pode ser sincero. Eu com você não tem dessa. Você é parceiro. Pode falar a verdade. Você ficou ofendido com o programa também? Ou você achou que as críticas foram válidas e as orientações do advogado foram válidas? Pode ser sincero. Cara, seguinte. Eu acho que eu gostaria muito de dar um abraço no Jerico, cara. Ele é sensato. Ele, assim, falhou em algumas coisas, lógico, porque ele não tem vivência de rua, logicamente ele falhou em algumas coisas, eu tenho anotado aqui pra dizer onde foi que ele falhou e tentar mostrar também o nosso lado, né? Mas, sim, porra, quem tá criticando o cara, velho, é porque realmente não tá sendo sensato. O cara foi sensato do começo ao final da entrevista, mano. Não tem esse negócio, não. Eu gostaria muito de mandar um abraço pro Jerico, cara. O cara é foda pra caralho. Bacana. Ô PM, antes, se você me permitir... Eu não sei se isso pode dar problema pra você, então você me avisa. É que antes eu queria entender um pouco, porque você teve uma infância meio controversa e depois uma adolescência onde você, não que você se desviou, mas onde você passou por uma fase de indecisão. Você poderia contar um pouco pra gente, antes de você ter ingressado na polícia, como é que foi a sua infância, a sua adolescência, pra gente aprender um pouco da sua vida? Cara, minha infância foi foda, cara. Meu pai usava droga e era pesado, cara. Ele começou a usar droga com 13 anos de idade, e isso foi até depois de eu nascer, e eu, pivetinho, sabe, via ele usando era, droga era lá. Era o que? Era tal. Pó ou era pedra? Não, cara, era tudo, cara. Maconha, pó, chegou a vender e tudo, caralho, mano. Foi foda. E aí, só que, porra, o cara é um mito, velho. O cara é um mito. Ele disse pra ele mesmo que... Ele disse pra minha mãe, né? Lógico, aí eu não quero mais isso não. Olhava pra mim e disse, eu não quero mais isso pra minha vida. Meu pivete não vai crescer vendo isso e eu vou parar, mano. Aí ele parou dentro de casa e ficou dentro de casa. E eu lembro da crise de duas crises de abstinência que ele teve. Foi foda pra caralho. Naquela época ainda não, eles não davam remédio ainda? Não, cara, não, assim, eu não sei, a gente era leigo, a gente morava na favela, então era difícil, entendeu? Eu não sei, eu era moleque, eu era criança, eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos, sei lá. Mas eu lembro claramente dele tendo crise de abstinência em casa e a minha mãe limpando a casa, varrendo a casa lá e tal, com as portas tudo abertas, e disse pra ele, ó, se você sair, você sai, mas você não volta mais não, pra acabar dentro de casa. E aí ele ficou em casa, mano, e parou, e até hoje, cara, e conseguiu muita coisa na vida dele, até hoje. E hoje em dia, inclusive, ele tá estudando pra Polícia Civil, cara, porque ele mudou de vida totalmente mesmo, é um cara do caralho, é um cara muito foda. A questão da... Aí deixa eu só terminar, porque eu esqueci de dizer que na minha adolescência também eu quase que me envolvo com parada errada, hein. Como eu morava na favela, mano, era muito fácil pra gente, né? Muito fácil, velho. A gente andava de skate, saía pichando muro, tinha maconha pra nós lá, se quisesse pó, tinha pó também, mas isso aí, velho, assim, as amizades da gente influenciam muito, mano, mas é aquela coisa, família e quem você realmente é, mano, ali da base, é o que vai dizer que você vai ser no futuro. Então, eu vi que não dava, mano, eu vi que não dava pra mim, e eu acabei que me afastei da galera lá, entendeu? Galera que hoje em dia ainda continua usando as paradas, sei lá, tem uns que vende. Tem um primo meu que levou uns tiros esse dia lá, eu quero que ele se foda, eu quero que ele morra lá. Mas eu saí fora, mano. Pra mim não dá mais. Mas a sua família conseguiu sair da favela ou eles moram lá? Não, conseguiu. Todo mundo saiu, velho. Todo mundo saiu. A gente veio morar num canto que tem um porrada de trabalho aqui, cara. Então meu pai conseguiu um trabalho muito bom. E minha mãe também trabalha bem, cara. Conseguiu sair, tô morando numa casa do caralho agora. Infelizmente os ouvintes não vão poder ver, mas depois eu te mando aí a foto da casa lá, velho. Do caralho o lugar que a gente tá morando. Enfim, mano, a gente deu mesmo a volta por cima do lugar que, porra, era quase que impossível sair, mano. Todo mundo que eu conheço de lá ainda mora lá, mano. Ninguém saiu não, velho. Todo mundo ainda tá lá, só a gente que os saiu. Os amigos, entendeu? Seus da infância, muitos morreram ou foram presos? Cara, diversos, velho. Diversos. Vários. Inclusive um, eu tô doido pra pegar ele, mano. Eu quero a cabeça dele. O cara era meu amigo, velho. O cara era meu amigo, mas agora eu soube que ele é matador de policial e eu quero a cabeça dele, mano. Quero que mas se foda. Você consegue separar bem as coisas? Cara, às vezes. Às vezes eu consigo, Hernani. Porque, tipo assim, mano, eu já perdi o contato com a galera de lá, entendeu? Tem uma galera que usa droga e tal. E, mano, é difícil. Se for pra fazer o serviço, a gente chega, mete o pé na porta, faz o serviço, trabalha com o rapaz lá e, mano, faz o serviço direitinho, de boa. Não tem essa, não. Mas eu prefiro evitar, entendeu? Eu prefiro evitar, assim, tipo, eu já não trabalho lá na área, eu trabalho em uma área distante. Então, pra mim, fica melhor. Mas se for pra... Se também for pra vai, pronto, pés, acabou. Mano, a gente vai pra cima, velho. Não tem essa, não. Pode ser da família, pode ser o que for, a gente tá com os pés mesmo e vai pra cima. Ainda voltando na sua adolescência, você podia contar um pouco, porque eu sei que você passou por caminhos tortuosos e tal, inclusive você chegou a frequentar o rap, o movimento, não sei se você chegou aí em batalha. Como é que foi a sua adolescência? Conta aí pra mim, pros ouvintes, por favor, com detalhes. Cara, quando eu mudei pra cidade que eu moro, eu conheci uma galera muito boa, sabe? Comecei a andar de skate, já andava de skate quando era molequinho, meu time me apresentou skate e tal, já andava de skate quando era molequinho. Aí eu conheci a galera aqui que andava de skate aqui, que escutava rap, a gente fazia rap. Eu inclusive, em 2007, 2008 mais ou menos, eu tive uma rádio pirata, onde a gente colocava nossos rap na rádio lá, e era do caralho. Bombava? E andava de skate com... Cara, davam uns acessinhos, cara. Na época, tipo, era internet... Na época não usava internet, era rádio, mano. A rádio, se liga. E era ruim pra caralho, mas dava uns acessos, velho. Chegava a dar o quê? 400, 500 acessos. Então, não era essas coisas todas, não. Mas, porra, pra época, entendeu? Era foda, era legal, cara. Legal, 2007, 2008, mais ou menos. E aí, andava de skate, frequentava os rap, mano. Andava com aquelas roupas zona de rap e tal. Inclusive, uma coisa legal a se contar, a gente sempre lutou por uma pista de skate aqui na cidade que a gente mora, e nunca a gente ganhou, cara. E esse ano foi inaugurada uma pista de skate aqui. Inclusive, me chamaram pra ser jurado do primeiro campeonato de skate na primeira pista de skate aqui da cidade. E foi do caralho, eu fui, e foi muito bom, foi muito massa. Ainda, só pra terminar, eu acompanhei esse período, eu posso falar? Durante, a gente vai chegar na parte que você ingressou na polícia, mas um pouquinho antes, voltando, eu queria que você falasse para os ouvintes, como é que foi a questão que você era um jovem muito descabeçado, você tinha ideia muito fraca, inclusive você se relacionou com pessoa até, que a gente sabe quem que é, pessoa cabeça fraca, pessoa idiota de internet... Como é que foi esse período pra você? Você poderia contar, assim, só por cima, sem muito detalhe, pelo amor de Deus, só por cima, só como é que foi? Ah, mano, confiar em gente de internet, velho, é foda. É pai, mano. Eu tive um namorinho de internet aí, mas não foi pra frente também, não. Inclusive, a galera ia chamar, gado, não sei o que, mas faz tempo pra caralho. Então, nem na época nem existia gado, mano. Eu acho que ainda era possível ainda. meu Deus. Mas, mano, tive muita decepção com a galera aí, cara. Tive muita decepção com amigos pessoais mesmo, assim, de reais mesmo. Mas da internet, velho, não se deve confiar em ninguém, não, viu, Hernani? Poucas pessoas mesmo que a gente conhece pela internet que merece um pouco de confiança, cara. Não sei se era isso que tu queria saber, mas... Não, sim. Você ainda tá com a mesma companheira ou você já mudou? Cara, vai fazer 10 anos, filho. A gente passou por algum perrengue aí, umas brigas, mas... Pô, a gente tá numa fase muito boa agora. A gente passou por umas fases ruins mesmo. Assim como todo relacionamento, mas a gente sentou, conversou e crescemos juntos, velho. E é essa porra mesmo aí. Ela é a mulher da minha vida, cara. Mulher da minha vida. E com ela a vida sua prospera? Pra caralho, acho que se não fosse ela, eu não estaria onde eu tô, não, cara. Talvez eu tivesse, sei lá, eu poderia estar até melhor, entendeu? Mas não fazendo o que eu gosto de fazer. Porque por causa dela eu tô aqui, mano. E hoje tá feliz? Tô feliz pra caralho, eu tô numa fase muito boa, tanto no trabalho como no relacionamento. Passei fases ruins, não vou mentir, tu sabe disso, cara. Sim. A gente conversou, a gente, porra, foi foda, mas passou, cara, passou. O negócio foi segurar a onda, tudo melhorou. Hernani, tudo melhorou, cara. Depois legal. Daqueles conselhos lá, velho. A gente sentou e conversou e ficou, mano, 100%. Bom, o PM, vamos lá. Agora vamos entrar no assunto com calma. O assunto é carreira policial. A gente já vai entrar nos pontos lá que deu divergência e tudo. Mas antes da gente entrar, como é que foi a sua... Desde o começo, com detalhe, por favor, porque os ouvintes querem muito saber disso. Como é que foi, primeiro, que você que... decidiu que ia ingressar na polícia, como é que foram os seus estudos, você pagou cursinho, como é que foi o preparo físico, conta tudo com calma mesmo, com detalhe pra mim e pros ouvintes, por favor. Cara, foi assim, apesar de eu ter uma infância e uma adolescência meio louca, meio fodida, eu sempre quis ser militar, eu nunca quis ser polícia, eu sempre quis ser militar. E aí chegou uma época, eu fiz o concurso pra fuzileiros navais, aconteceram algumas merdas, eu passei, inclusive. Aconteceram algumas merdas, não pude ficar. Levou esculacho lá? Cara, eu mais ou menos. Mas não é essas coisas que o pessoal chega a falar, não, entendeu? Sei. E aí, depois eu fiz o concurso pra aprendiz de marinheiro, passei também, só que fiquei no cadastro de reservas. Fiz o teste de aptidão física, fiz o teste psicológico, passei em tudo normal, só que infelizmente não fui chamado. Fui chamado algumas pessoas na minha frente, eu não fui chamado. Aí, depois me alistei, isso com 18 anos, me alistei. Fui pro núcleo de preparação de oficiais da reserva, pelo exército, né? Só que também aconteceram algumas merdas e eu não pude ficar, sendo que lá é só uma vaga ou duas por ano. Não sei como que tá funcionando mais, mas os caras que ficam nisso são oficiais da reserva, eles são oficiais chamados oficiais R2 e são permanentes. Eles ficam só por 7 anos lá. Ganham dinheiro do caralho por mês, sabe? Mas só por 7 anos. Também não deu pra eu ficar. Aí eu, porra, meu irmão... Só que nessa época também eu comecei a namorar, né? Com a minha atual noiva. E o pai dela é policial, o nosso cunhado é policial e tal. Uhum. E aí eu fui gostando, fui começando a gostar da profissão e tal. Mano, vou fazer o concurso pra polícia. Próximo que aparecer eu faço. Aí beleza. Escolheram a banca. Foi escolhido tudo e eu disse, mano, vou começar a estudar. E sem estudar, né? E vai, e a galera tacando pau, estudar. E eu nada. E aí quando abri o edital, eu vi que já não dava mais pra correr. Eu nunca fui um cara que gostou de estudar, velho. Aí eu tinha um PlayStation 3, isso em 2016. Tinha um PlayStation 3, peguei o Play 3, mano, anunciei no Facebook lá quem quer comprar essa porra aqui. Aí os caras, eu quero, fui deixar na casa do cara, vendi por 600 conto. Só o jogo do GTA que eu tinha comprado na época, tinha sido R$200. Perdeu dinheiro. Aí eu perdi dinheiro pra caralho. Aí eu fui lá, deixei o videogame, 2 controles lá, tudo certinho, cabo, jogo pra caralho. Aí o cara ficou mó felizão, né? Lógico que eu tinha pegado um besta, né? Vendi por 600 conto. Aí fui no mesmo dia, ou foi no mesmo dia ou foi no dia depois, me matricular num cursinho. Só que o cursinho, mano, era 50 quilômetros daqui de casa, onde eu moro. Sei, tinha que andar um pouco. E eu trabalhava de 6. Eu saía de casa às 5 e pouco da manhã pra pegar o ônibus e chegava em casa às 6 e pouco da tarde. E ainda tinha que andar esses 50 quilômetros pra poder fazer o cursinho, que começava às 7 horas da noite, terminava mais ou menos umas 10h30 da noite lá. Mas você ia de quê? Eu ia de moto, mano. De moto. Pegava a moto, eu chegava em casa, a mulher tinha feito já a merenda, eu só engolia, nem mastigava, engolia, partia pro cursinho. Fiz umas merdas no trabalho, passei demitido, fui demitido no primeiro mês, né, no primeiro mês de curso. Mas você já queria mesmo? Mano, eu queria, tava determinado, velho. Aí, é tipo assim, eu peguei alguns áudios, todo o meu trabalho eu ficava escutando áudio, eu não tava cagando porque eu tava fazendo trabalho. Eu ficava escutando áudio de legislação, áudio de, sei lá, de aulas, entendeu? Sei. Ou seja, foram, depois que abri o edital, foram 2 meses cravado pra até sair a prova. Eu tive 2 meses, Hernani, pra estudar. Lógico, não é a prova mais difícil do mundo, mas pra 2 meses, porra, eu conheço gente que com 2 anos não conseguiu passar, velho. Verdade. Eu dei sorte. E aí, eu estudei esses 2 meses focado mesmo. Durante esse período, a relação ficou, ela segurou o BO ou a relação deu uma tremida? Cara, foi um dos melhores períodos da minha vida, velho. Por incrível que pareça, cara. Por incrível que pareça. Porque tudo tava fluindo, velho. Tudo. Tava acontecendo de uma maneira sensacional, cara. Eu tava conseguindo estudar bem, tava conseguindo me relacionar bem. Não saía com ninguém, ficava só em casa com a mulher. E tava bom, mano. Tava bom. Tava vendo que... Eu tava focado, né? Então ela gostou disso. Ela tava vendo meu foco e me ajudou pra caralho, velho. E aí saiu a prova... E a prova eram 120 questões, sendo que cada 2 questões elimina uma correta, né? Cada 2 questões erradas elimina uma correta. E aí eu tinha feito uma porrada de questões, tinham deixado 10 em branco. E um bisu pra galera que vai fazer concurso, ó. Tinha deixado 10 em branco. Eu contei as questões que tinham erradas, porque a prova era só certas e erradas. Eu contei as questões erradas, contei as questões certas. Tinha mais questões erradas do que certas. O que foi que eu fiz, Hernani? Passei o certuzão em todas as questões que eu tinha deixado em branco. Não sabia nem qual era o que, mano. Não sabia nem o que era o que. Só sei que... E eu marquei lá no meu gabarito quais as questões que eu tinha chutado. E no final, quando eu fui conferir as respostas, das 10 questões que eu tinha chutado, eu acertei 8, velho. Ou seja, eu passei por causa do chute que eu dei. Mas pera, você usou aquelas famosas técnicas de chute? O chute certo. Que a galera chama de chute certo, né? Contar as questões erradas e as certas, porque foi a banca parecida com a banca CESP. E aí, mano, deu muito bom. Fiz 80 pontos na minha prova, foi bom pra caralho. Bacana. Aí quando você saiu a aprovação, vocês fizeram festa aí? Como é que foi? Cara... Assim, saiu a aprovação no mesmo dia, foi um dia depois que saiu o gabarito. E o meu nome saiu na lista no dia do meu aniversário, velho. Só que a gente fez... Olha só! A gente fez a festa do meu aniversário e a gente comemorou, sim, a aprovação e tal. Mas festa mesmo não, foi muito tranquilo até. Aí a prova... Aí você teve quanto tempo pra se preparar pra prova física? A prova física veio depois do começo do curso de formação de policiais, né? E que ela vem com, salvo engano, um mês e meio depois que começa o curso. Aí lá mesmo você pode se preparar, mas o bizu é começar a correr antes, começar a fazer umas barras antes e tal. Mas se levar a ferro, tem direito a repetir ou perde tudo? Tem direito a repetir. É assim, por exemplo, é, pra fazer lá são 3 barras, né? Uhum. Se o cara reprovar na primeira chance, no mesmo dia ele tem mais uma chance. Se ele reprovar nessa chance, ele ainda tem outro dia com mais 2 chances. Entendeu? Então é difícil reprovar, ô PM? Cara, por incrível que pareça, ainda reprova muita gente. Por Olha incrível só. Que pareça. Com várias oportunidades, os caras ainda cagam, ainda reprovam. Porque assim, você reprovar no teste psicológico, beleza. Não é você que manda. Você reprovar no teste... Na primeira prova do concurso mesmo, beleza, não é você que manda. Mas, porra, você reprovar no teste físico, cara, tu tá com um tempo da porra pra treinar, aí tu não tira o cu da cadeira pra treinar, isso é culpa tua, porra, tu não tá na polícia porque tu não quer. Entendeu? E teve vários lá que reprovaram, e a galera vinha conversar comigo, porra, não passei, não. Tu não passou porque tu não quis, caralho. Entendeu? É verdade. A questão do psicotécnico, o que você pode dizer sobre o psicotécnico? Tem algum macete? E se reprovar também, como é que funciona a questão? Você tem direito de novo? Explica um pouquinho pra gente. Cara, é engraçado, mano, dizer isso. Porque na polícia tem muito doido, mano. De verdade, real mesmo. E o psicotécnico, cara, não vale muita coisa não, viu, bicho? Não? Não vale muita coisa não, cara. Tem gente que estuda as provas aí do psicotécnico, pode ter uma ideia. Porque todo mundo já sabe o que vai cair, já sabe quais são os testes que vão cair lá, entendeu? Então Sim. Os caras chegam, pegam a própria prova, imprimem na internet, quando chega lá no dia do psicotécnico, já sabe todas as respostas, então vai lá e passa, mano. Tem autista na polícia, tem doido, tem suicida na polícia, só o que tem é suicida na polícia. Tem cara agressivo, tem cara que... Mano, psicotécnico mesmo só tá lá só de nome, pra falar a verdade. É, tu presta pra porra nenhuma, Hernani. Tem psicopata ali na polícia, mas tem doido, mano. Tem cara que pega dinheiro de puta, Hernani, dentro da polícia, mas tu... Esses caras é tudo pra sair, mas tudo doido, mano. Ô PM, você pode... Não sei se você pode falar isso, se você não puder também, tá tudo certo. É, quando o cara acaba de passar no concurso, como é que funciona a remuneração? Tem gente que diz que você sai ganhando 3 pau por mês, é isso mesmo? Quando acaba de formar no curso, quando termina o curso que já engaja, já... É, como começa a trabalhar. Sim, quando começa a trabalhar, mano. 3 pau e pouco, velho, por mês. Pô, vocês ganham bem pra caralho, hein, bicho? Ah, tu acha, velho? Porra! Dá pra ter uma vida de rei, cara, com 3 contos no Brasil? Tipo assim, ó, eu ganho 3 e pouco, né? 3.200, 3.300. Se eu fizer hora extra durante o mês, sei lá, eu tiro uns 800 pau por mês, entendeu? A mais. Aí nesse mês de dezembro agora, por exemplo, de 3 em 3 meses tem as metas dos homicídios, se a gente conseguir manter a meta. E tipo, ah, durante esses 3 meses, esse trimestre, os homicídios reduziram percentualmente em relação ao ano passado, então a gente bateu a meta. Aí a gente ganha mais 1.000 conto, por exemplo, a cada 3 meses. Caraca! E esse mês agora de novembro, cara, eu vou entrar de férias. Então já caiu minhas férias, caiu a meta, caiu meu salário, caiu umas extras, mano. Aí... Pô, mas bom, você, né, já consegue comprar um carro se quiser, porra. Ah, não, mano, não quero trocar minha Ferrari não, velho. Ô PM, então vamos começar aqui pelas polêmicas. A questão do bico, o PM fazer bico em boate, em supermercado, primeira coisa, é legal, ele pode fazer. A segunda coisa, qual que é a sua opinião particular, sua opinião pessoal sobre policial fazer bico? Você acha que não é ético? Você acha que é ético? Qual que é a sua opinião? E a questão do que os ouvintes perguntaram, o PM, quando ele faz o bico, ele pode se puder fazer o bico, ele pode fazer o bico também armado ou a arma não pode? Como é que funciona? Cara, é vetado todo e qualquer serviço de segurança, seja particular, seja de, sei lá, de uma pessoa particular, ou seja de um comércio, seja de um posto de gasolina, de uma farmácia, o que seja. Isso é totalmente vetado, isso é ilegal, não pode fazer, certo? Certo. Isso pela lei. Só que o que acontece na vida real? O policial tá fudido, tem uma mulher por fora e tem 3 filhos, tem que pagar 30% do salário pra rapariga, aí gasta dinheiro com cerveja, os caras de asa com puta, e vai precisar fazer o quê? Os 3 contos que ele ganha na polícia, não dá pra ele fazer isso tudo, mano. Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer um bico, entendeu? Aí é que tá o problema, porque, tipo, eu não sei o que que se passa no bolso do cara. Se foda. Ele faz o que ele quiser pra pagar a dívida dele, beleza. Certo. Só que eu, particularmente, eu não faço, porque eu acho perigoso. Eu acho que eu tô arriscando minha vida por causa de 150 conto numa noite. Eu não vou fazer isso, mano. Isso que eu ia falar, nem é tanto dinheiro assim, cara. Isso que eu ia te falar. Pois é, cara. Assim, tem serviço aqui que os caras pagam 120, 12 horas de serviço, cara. Então, pra mim não vale a pena. Mas a gente tem cara que precisa, cara. Entendeu? Tem cara que tem, sei lá, tem filho doente, precisa do salário, entendeu? Mano, tem cara que realmente precisa, cara. Então, não dá pra julgar quem tá fazendo e quem não tá fazendo. E o negócio de tirar armado. Se estão chamando um policial, é porque querem que ele vá armado. E, logicamente, um policial vai andar armado tudo pra canto que ele for. Tudo que é canto que ele for, ele vai andar armado. E a arma dele, mano, ele pode usar todo o território nacional, entendeu? Ah, tá. Isso então é legal ele andar armado. É, totalmente legal. Isso é legal. O que é ilegal é o serviço de bico, né, mano? Não dá, não pode. Mas também não tá dando muita coisa, não. Isso aí não é uma coisa que o pessoal costuma pegar no pé, não. Não, né? Não, porque, tipo, se o cara tá precisando, mano, ele vai lá e faz. É o que ele sabe fazer, mano. Infelizmente, eu acho errado porque o cara tá arriscando a vida à toa. Muitos policiais, a maioria dos policiais, na verdade, quando não se matam, morrem de folga, cara. Pode ver aí, né, policial que morreu aí, bate um percentual de policial que morre em serviço e policial que morre em folga. A maioria é em folga, cara, porque tá fazendo bico, entendeu? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu prefiro o quê? Eu prefiro tirar um serviço extra na viatura que eu tô. Por exemplo, eu tô com meus companheiros ali, a gente tira 6 horas de serviço, tira um serviço extra, ganha 120 pau, mesmo que o cara ganha no bico de 12 horas. Eu prefiro tirar um serviço extra na viatura onde eu tô de colete, eu tô com meus companheiros, eu tô dentro de uma viatura que pode se evadir ou chegar numa ocorrência mais rápido, cara, eu tô totalmente seguro ali, entendeu? Muito mais seguro do que o cara que tá no posto de gasolina ali na frente do maluco lá. A questão das viaturas, o estado delas, no geral, é bom? O que você tem pra dizer sobre a estrutura que a polícia tem pra trabalhar? É um lixo. A maioria das viaturas não presta, fica ruim de trabalhar e pra consertar uma lenda é mais fácil, mano. Eu nem sei o que é mais fácil acontecer do que consertar uma viatura que quebrou, entendeu? Mas aquela Blazer que vocês usam é poderosa. Aquela lá, você pisou, ela vai, ou não? Não, existe a Trailblazer, sei lá como for. Uhum. E a gente, o Força Tática daqui anda na Hilux, né? A SW4, ela é boa, cara. Mas, às vezes, a Hilux falta força, ar-condicionado pifa. Porque, por exemplo, se eu for rodar de um lugar que eu trabalho, eu cubro toda uma cidade, né? Então, a minha viatura cobre toda uma cidade. Então, se eu vou me deslocar de um certo município para outro município, é no mínimo uns 30 quilômetros. Então, uhum. A gente não vai com o vidro aberto. Logicamente, a gente está de deslocamento. Fecha o vidro meio-dia, mano. Um calor insuportável. Não tem quem não ligue o ar-condicionado. Aí os caras falam, os policiais só andam no ar-condicionado. Ah, vai se fuder, velho. Tu não anda no teu carro no ar-condicionado. Não, buceta. Tu quer o quê? Tu quer que eu faça o quê? Eu bote a cara pra fora igual um cachorro e bote a linguazinha pra fora pra não pegar o ventozinho. Claro que eu vou ligar o ar-condicionado, caralho. Entendeu, mano? Os caras ficam falando merda, caralho. Não dá. Aí a gente vai, liga o ar-condicionado. Tem viatura aqui, ar-condicionado pifado. E a gente já com duas roupas, que é tipo uma roupa fina por baixo. Aí tem a roupa grossa, tem o colete, mano, todo equipado. Calor do caralho, mano. É verdade que ele estava dando colete vencido pra vocês usar ou é mentira? Não, cara, isso aí eu nunca cheguei a ver, não. Isso aí eu nunca cheguei a ver, não. Os caras aqui, toda vida que tá batendo o vencimento do colete, eles dão um novo. Não cheguei a ver esse negócio do colete vencido, não, cara. A questão da estrutura, ainda voltando, é delegacia furreca, você viu muito? Porque eu vi delegacia que o banheiro tava quebrado, era cheio de mijo, 24 horas. Eu já contei isso aqui no programa, você já vai comentar, mas eu já queria que você já adiantasse. Por falta de estrutura, o boletim de ocorrência fazia num dia e retirar no outro. Quer dizer, não tem estrutura pro cara trabalhar. O que você tem pra dizer sobre delegacia furreca? Você já viu muita? Demais, cara. Muita mesmo. Onde tu chega lá, não tem nenhum lugar pra tu se sentar, não tem uma água, entendeu? Não tem... Mas tu chega num lugar desse, não tem nenhuma lagosta pra tu comer, isso ainda é divertido, Hernani. E aí, o lugar lá é muito lugar zoado? Tem, cara. Tem, mas tem muito lugar bom também. A gente não pode dizer que todos são ruins, não. Tem lugar ruim, lógico. Mas também tem muito lugar bom, cara. Assim, se não fosse os próprios policiais que trabalham ali, o governo não dá assistência para o lugar ser limpo, ser organizado, não. Os próprios policiais vão lá, limpam, os próprios policiais vão fazer a comida lá, então dá para manter, entendeu? O governo meio que não paga, não banca tudo não, cara. Você tem que dar uma organizada no seu local de trabalho. Mas, um café para vocês tomar tem? Tem, cara, às vezes tem sim. Tem canto que não tem porque os policiais também não gostam nem de comprar um café, mano. Aí você tem que rodar lá na praça, pedir um café de 50 centavos e tomar. Bom, PM, pra gente começar com a lista aqui que você mandou, o primeiro ponto que você falou que você gostaria de comentar, e eu quero que você fale bastante mesmo, porque esse assunto é muito interessante, você escreveu aqui, policial e cinegrafista, questão de gravar. O que, que você tem pra dizer sobre o que o Jerico falou, o que, que você discorda? Vamos lá. Cara, eu concordo um pouco com o Jerico lá. Uhum. A situação que eu lembro lá, o cinegrafista tava gravando a ação policial, na verdade. Sim. E o policial se estressou e pediu pra ele não gravar, porque ele que tava ali, ele que tava mandando e tal. Sim. Cara, eu vou dizer pra tu, em uma ocorrência, os nervos ficam à flor da pele, mano. Só sabe mesmo quem tá passando, Hernando. Porque eu já passei por situações que gente tava filmando e eu fiz a mesma coisa, cara. Eu não tive outra saída, porque tipo, mano, se eu dou, sei lá, eu tenho que usar da força necessária pela lei pra poder conter uma injusta agressão. Mas na hora de uma putaria, de uma ocorrência lá, eu sapeco a mão na cara de alguém que tá perto lá, mas eu quero acabar a confusão. Eu quero é que se acabe, porque, por exemplo, tem um maluco com uma foice lá, com uma faca, e tem um outro com um pedaço de pau. Eu vou fazer o quê? Eu dou-lhe um tiro de 12, um tiro de sal no meio das pernas dele. Pronto, acabou, se machar a conversa, entendeu? Eu levo os dois pra delegacia, eu tiro a arma de um, tiro a arma de outro, boto os dois algemados dentro do xadrez, levo pra delegacia, meu chapa. Aí vai que era uma situação, eu não sei qual era a situação que o cinegrafista tava gravando, eu não sei. Mas toda e qualquer situação pode evoluir pra situação gravíssima. Toda e qualquer situação. Eu, inclusive, passei uma que o cara tava. Eu fui abordar o cara bebe em cima de uma moto, eu fui abordar o cara me deu uma baiana, cara, me pegou minha perna e me jogou de costas no chão. Eu fui fazer o quê? Mentira! Prendi o cara. Sério, cara, juro pra tu, tenho foto, eu todo sujo lá, o pessoal bateu foto, eu todo sujo lá de poeira e os caras adiados, minha pistola arranhou e foi uma putaria. Levei o cara preso, velho. Ou seja, uma situação que era simples, ele podia ter tomado minha pistola, podia ter me matado. Entendeu? Mas por que esse idiota fez isso? Cara, eu não sei, tava bêbado, tava cheirado, sei lá que porra foi aquela. Só sei que eu levei ele preso e ele saiu na audiência de custódia e de outro dia eu passei lá na casa dele pra conversar com ele e ele me pagou um pé de moleque. sério isso, cara. Assim, voltando lá o cinegrafista, uhum. Cara. Se, por exemplo, se o policial tá ali e dá um murrão na cara de alguém que tá ali perto, certo? E tá Sim. tudo filmado. O policial não vai se enrolar por causa daquilo ali, por causa daquela filmagem? Vai perder emprego. Vai se enrolar, não vai perder emprego, mas vai preso, porque... Hernani, se tem uma coisa que é ruim, mas é o presídio militar. Meu irmão, tu já visitou presídio civil, é feio, mas presídio militar é triste, é pesado. É um clima sinistro, é muito pesado. E eu não quero ir pra aquele canto ali não, meu irmão. E nem um policial quer, velho. Entendeu? Concordo. Aí o policial manda o cinegrafista parar ali, porque tá estressado mesmo, e o cinegrafista incha, não quer parar de gravar, porque é o trabalho dele também. Aí o policial, macho, eu só sei que aquela situação ali foi fuleiragem, não dá pra resolver de outro jeito. O jeito era o cinegrafista parar de filmar mesmo, pra não enrolar ninguém, nem se enrolar, porque vai que o policial dá nele também. E aí a merda que ia acontecer? Nossa, aí fica pior ainda. Não dá uma merda, cara. Cada um, macho, respeita o trabalho de cada um. Se o policial diz assim, não, agora você pode gravar, beleza. Ele grava ali, mas na hora, cara, quem sabe como reger a ocorrência, como fazer com que tudo dê certo ali no momento, porque tem muita coisa que se resolve no momento, que a galera não quer ir depois e tal, é o policial, cara, que sabe reger aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, um cinegrafista que vem de fora só pra cobrir isso, pra ter matéria, e os caralho, pra ganhar nome, isso e aquilo, ele não sabe de nada que tá acontecendo ali. Então, mano, o policial tava errado, em parte estava errado, porque ele foi muito arrogante com o cinegrafista e blá blá blá. Mas eu teria feito a mesma coisa, e olha lá, continuo dizendo, olha lá, se eu não pego minha tonfa e quebra a câmera dele, se eu não dou um tiro de 12 nele, entendeu? Uhum. Porque qualquer coisinha, mas pode vir um cara que tá atrás de mim e puxar minha pistola, e aí? Aí já era. Já era, filho. Eu prefiro... Aí o policial tava se atentando lá à ocorrência e ainda tava preocupado com o que o cinegrafista ia gravar. Aí vocês falam... Aí os ouvintes vão falar assim, ah, mas aí vocês estavam agindo com ilegalidade. Meu irmão, ninguém hoje em dia age com 100% de ilegalidade na rua. Não, isso é utopia. Isso é utopia, concordo. É utopia, não. Cara. Não dá pra agir com 100% de ilegalidade na rua, velho. Entendeu? Chega, meu irmão. Tem cidadão brigando com outro cidadão. Então vai fazer o quê? Meu filho, o senhor podia parar de puxar nos cabelos da sua mulher? Concordo. É assim que tu chega? Meu irmão, eu chego na voadora, se possível, pra parar de pau. Arregaça, eu não tô nem vendo, não, mas eu quero separar. Entendeu? Eu quero acabar com a confusão ali. Aí tu chega dizendo assim, não, mas aí tu vai acabar causando mais confusão. Meu irmão, nós somos a polícia, né? A gente pode causar confusão. É a gente que vai resolver essa porra mesmo, macho. Não, entendeu? Ok, é. É igual a ele estava falando pra mim, não sei quem que falou, que se o policial agir 100% na lei, não tem como pegar fogueteiro, não tem como pegar aqueles caras da boca, porque eles ficam tudo fazendo de coitadinho. E o policial tem que dar, se não der uma perna, não tô falando de torturar, mas se não der uma dura nos caras, os caras não entregam, não adianta. Não, entrega não. Tem perigo, velho. Tem perigo trabalhar 100% na legalidade, não. Ô PM, só emenda pra mim uma coisa que é importante, emenda nesse assunto seu. Não sei se você viu um vídeo, uma mulher tava gravando o policial prendendo um rapaz, e ela ficou enchendo o saco do policial, o policial se dispersou, deu uma bobeira, o cara pegou, arrancou a arma e matou, deu um tiro no policial. Você chegou a ver esse vídeo? É muito revoltante. Eu acho que eu vi, cara, esse vídeo, eu acho que eu vi o que morre perto de uma calçada, é isso? Correto. Pois é, cara, aquele vídeo ali, meu irmão, me deu uma tristeza, uma agonia, um aperto no coração tão grande, porque eu me senti ali, cara. Ah, foi? Entendeu? Eu me senti naquela ocorrência, cara. Aquilo ali, macho, não é coisa pra tá acontecendo, não, mano. Aquilo ali não é pra acontecer nem a pau, meu irmão. Qual país do mundo que aquilo ali acontece, Hernani? Macho, a mulher chorando por causa do bandido? Eu tô passando a mão na cabeça aqui, desesperado, por estar lembrando daquele vídeo. Porque se fosse no United States, meu chapa, tinha comido chumbo, aquela galera ali todinha. Já tinha morrido tudo. Tu é doido, mas ninguém ganha pressão do policial, não, mano. Concordo. Mas aquela cena ali foi triste, foi revoltante, cara. E o pior é que levaram o cara preso ainda, o cara que matou o policial, levaram ele preso. Na minha mão ele tinha papocado, ele tinha morrido sozinho, mas ele tinha morrido. Entendi. Então aí, ô PM, a gente continuando com a lista sua aqui, qual que é o próximo tópico que você gostaria de falar sobre o programa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Notas, vamos lá. Escreveu aqui, divisões das polícias e atribuições. Pronto, de acordo com o artigo 144 lá da Constituição, os caras de asas que eu não sei, as polícias são divididas em polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária. Que ninguém sabe que existe, mas ela realmente existe. Tem um bocado de velho lá trabalhando, lá com os papéis na mão. E tá se acabando, a polícia ferroviária tá se acabando. Sim. A polícia rodoviária federal, ela é responsável, como o Gírio falou, pelas rodovias federais. Mas ela não é uma polícia de trânsito. Ela certo. Não é uma polícia de trânsito, certo? Certo. Ela trabalha no trânsito, mas ela não é uma polícia de trânsito. Ela tá ali pra combater tráfico de armas e tráfico de drogas. Ela não tá ali simplesmente pra dar uma multa no cara que tá com o farol queimado, entendeu? Ah, tá. Isso aí é o que a galera... Isso não é o foco? Não é o foco. O foco é pegar droga, pegar arma, pegar tráfico... sei lá, um assassino, um estuprador que tá vindo num carro e eles têm informação. Esse é o foco, cara. A Polícia Federal, ela age pra pegar crimes interestaduais e crimes federais, né? Certo. A polícia civil, ela age no pós-crime. É uma polícia não fardada que age no pós-crime. Mas por ser uma polícia não fardada, que a galera acha que não pode usar farda em bandeira nenhuma, mas tem muitas divisões dentro da polícia civil que eles gostam de usar farda sim. Eu acho que eles querem ser policial militar. Tem essa gente, né? Eu acho que eles querem ser policial militar, cara. Sempre quis ser policial militar e fez concurso pra polícia civil, que é usar farda. Eu não entendo isso. Mas se eu passasse pra civil, eu só usava calça jeans e camisa, cara. Mas é uma polícia investigativa. É uma polícia investigativa que trabalha no pós-crime. Roubou. Ah, tá. Vou passar pra polícia militar, depois eu volto pra esse tópico. Polícia militar, polícia ostensiva e preventiva. ela é uma polícia ostensiva. O que é uma polícia ostensiva? Ela está ali numa viatura caracterizada e fardada para quando a polícia passar com o intermitente desligado, aquela luzinha do giroflex desligado, todo mundo saber que ali está a polícia. É uma polícia preventiva. Ou seja, se um pilantra está passando na tua rua e ele está querendo te assaltar, que está vindo do outro lado, a polícia vem e passa naquela rua, ela previne aquele assalto que iria acontecer naquele momento caso a polícia não passasse, entendeu? Entendi. Se caso a polícia não passasse ali naquele momento e você fosse assaltado, você pode até chegar para a polícia e informar que foi assaltado naquele momento. E os policiais, logicamente, porque tem muito policial bom no mundo, vai atrás do vagabundo, entendeu? Mas o correto seria que ele dizer o quê? Na lei, logicamente, ele dizer assim, cara, procure a polícia civil e abra um BO. Porque a partir do momento que acontece o crime, não está mais na alçada da polícia militar. Agora é tudo polícia civil. Aí que tá o pessoal fica puto com a polícia militar. Não, roubaram meu celular, por que vocês não vão atrás? Mas, primeiro, não é meu trabalho. Segundo, eu não quero ir atrás de bandido. Pronto, acabou-se. Certo. Vamos jogar isso. Mas a polícia militar, ela realmente é uma polícia ostensiva e preventiva, para prevenir o crime. E não, ela não pode agir, assim, ela age, mas não é o foco agir depois que o crime acontece. Você considera que alguma dessas polícias que você citou é mais corpo mole, ou uma é melhor que a outra? Você considera que a federal é a melhor de todas? Como é que você enxerga? Cara, federal é um sonho para todo policial, federal é um sonho. Mas eu não posso falar de dentro, porque eu não conheço nenhum policial federal, conheço um policial rodoviário federal, mas ele também é um pouco afastado. Eu não conheço a instituição, não sei como que eles funcionam, não sei como que eles investigam, não sei como que eles fazem as operações deles. Certo. Mas eu posso falar da Polícia Civil e Polícia Militar, que ambas as polícias, elas têm sim vários e vários policiais que fazem corpo mole. Eu digo até que se a Polícia Militar, que eu trabalho dentro da Polícia Militar, se a Polícia Militar todos fizessem no mínimo o feijão com arroz, que é o quê? É passar em todas as ruas, abordar todos os elementos que estão em atitude suspeita, se elas fizessem pelo menos isso, o Brasil seria excepcionalmente melhor, cara. Seria outro país. Outro país, cara. Porque, Hernani, eu te digo sem sombra de dúvidas, que, assim, 70% a 80% dos policiais militares, eles só querem chegar na sua viatura, sentar no seu banquinho, rodar um pouquinho e sair no final do serviço, cara. Não fazem uma abordagem no dia. E é por isso que morre policial de folga, porque o policial que tá no serviço não aborda o vagabundo que seria pra abordar. Então você acha que precisava de uma mudança de pensamento? Precisava, cara, mas não vai mudar não, viu? Não vai mudar não, tá difícil. É porque quando o emprego é público, o funcionário tende a levar mais avacalhado, né, Pênio? É, com certeza, mano, e avacalhado real, cara. Real, mano. Eu digo pra tu, cara, assim, não é... Não, o PM aí quer ser policial demais, cara, não é. Estatística, eu trabalho numa força tática, na viatura de força tática, e a gente trabalha em uma companhia que é de um batalhão, um determinado batalhão. Esse batalhão tem 5 companhias. A minha composição foi eleita a melhor composição desse batalhão, cara. Olha que legal. Porque a gente fez mais prisões do que todas as outras companhias juntas, pra tu ter uma ideia, cara. Caramba, trabalhou pra caralho. Isso não é pra gente... Porque assim, o Força Tática se acha e se é aquilo. Cara, não é. Se todo mundo fizesse um serviço que é pra fazer, a carga tava dividida, cara. Eu não precisava estar trabalhando por mim e pelas outras 4 companhias. Eu não precisava estar fazendo isso. Se cada pessoa tivesse a sua consciência de estar trabalhando ali, velho. Entendeu? Entendi. Porque um bandido que eu prendi na área da outra companhia, era pra aquela companhia ali ter prendido. Entendeu? Eu não precisava ter saído do meu canto pra ir prender o cara lá. Se já tem polícia lá. Como ele não trabalhou, você teve que trabalhar por ele. Exatamente, mano. Aí é que tá. Aí o cara que não trabalha de serviço, quando tá na folga, quer que você fique passando na rua dele pra dar um apoio, entendeu? Isso aí, meu irmão, o sistema é foda, o sistema é pesado. Você já chegou a dar dura nos seus companheiros ou você nunca fez isso? Cara, eu sou soldado, eu sou moderno, né, como costumam falar no jargão militar. Sei. Eu sou mais recruta. Então, mano, eu não costumo falar muita coisa não, sabe? Que é pra você não tem intimidade? Problema. Eu não dou muita moral, não, cara. A minha equipe é fechada. Eu e minha equipe somos irmãos mesmo, cara. Nós somos irmãos. Os caras vêm aqui em casa, os caras comem no mesmo prato que eu, os caras bebem na mesma garrafa d'água que eu, usam o mesmo banheiro junto ali, toma banho junto se for preciso, um lavando as costas do outro. Mas, meu irmão, eu não confio em outra composição que não seja a minha, cara. Infelizmente. Não é igual. Não é igual, cara. Assim, eu confio nos caras que fizeram curso comigo, eu confio em amigos pessoais meus que estão na polícia, de outras companhias, mas na sua grande maioria, eu não costumo confiar. Entendi. Bom, aí partindo pro próximo tópico aqui, você escreveu assim, estímulo para melhora da polícia. O que você tem para dizer sobre isso? O Jirico falou que aumentar salário, né, diminuir carga horária, o caralho de asinha, estimular o policial a trabalhar melhor. Cara, isso aí também é utopia. Pode aumentar, pode botar o salário do policial 15 mil, 30 mil reais, cara, nada vai mudar, meu irmão. O policial vai continuar chegando no puteiro pra pegar dinheiro de puta, vai continuar pegando dinheiro de traficante, vai continuar do mesmo jeito, meu irmão. O Brasil é um lixo, Hernani, tu não tem noção da sujeira que tem na porra do país, cara. Mas então, como é que você enxerga a mudança? Dá o seu ponto de vista, assim, bem, bem aberto, assim. Como é que você enxerga que teria que ser a mudança? Cara, sinceramente, brother, eu não sei o que fazer, porque é muita sujeira. Não dá pra pegar uma vassoura e uma pá e sair limpando tudo, não, cara. Sujeira é muito grande mesmo, Hernani. Né? Não sei o que fazer, cara. Você considera isso uma utopia? É utopia, cara. Totalmente. Não dá pra mudar, velho. Você acha que pelo menos é o que eles falam aí? Isso é os políticos que falam, eu não sei, tô te perguntando. Eles dizem que educação é o que vai salvar. Você acha que também é a educação mesmo ou também é besteira? Não, a educação ela ajuda, mas ela não é a salvadora da pátria, não. Ela não é o Messias, não, cara. Porque, como costumam falar os pessoal de direita aí, aonde tá a maior concentração de bandido é dentro de um Senado daquele ali, tá ligado? E os caras são destruídos, né, velho? Tem educação. Então eu acredito que a educação vai mudar, vai, mas não salva muita coisa, não, velho. Não salva, não. Eu acredito que até, eu arrisco dizer, quando o cara tem mais instrução, mais conhecimento, é mais perigoso, cara. Entendi. Exatamente. Questão ainda de melhorias, você poderia citar algumas coisas que você acha que precisam melhorar para o policial? Cara, armamento, viaturas, condições de, sei lá, das próprias delegacias, dos alojamentos dos policiais, isso aí sim eu acredito que deve melhorar. Cada policial ter sua arma cautelada, que é a sua arma dada pelo Estado, né? Porque aqui não tem, aqui nós não temos essa regalia. E porque, tipo, a gente chega no serviço, pega uma arma no serviço, quando termina o serviço a gente deixa lá pro próximo entrar e pegar, entendeu? Sim. Isso não tem uma nossa mesmo, não. Se a gente quiser uma nossa, a gente compra. Por exemplo, eu comprei a minha particular. Pra andar no paisano, eu uso a minha. Mas no serviço eu pego da polícia, entendeu? Ah, isso no aí, serviço você usa deles. No serviço eu uso a deles. Eu deixo a minha de backup, de reserva, e uso a da polícia. Mas a deles é uma boa arma? É uma ótima arma, excelente arma. Excelente arma. Mas assim, tem pistolas ruins na polícia, a manutenção é ruim, os armeiros eles não são instruídos a realmente agir como armeiros, eles estão ali só mesmo pra distribuir as armas. Cara, é muito, muito, muita sujeira na polícia, cara, infelizmente. Ah, o 38 vocês não usam mais, né? Foi aposentado. Aí a gente ainda tem, ainda existe nas nossas companhias, ainda tem o 38, porque, por exemplo, existe uma festa, vai haver uma festa aqui, e tem muito policial tirando serviço, tem muito policial de serviço extra, não tem pistola pra todo mundo, não tem armamento pra todo mundo, e aí vai ter que ser pago o quê? O 38, vai ser distribuído lá pros policiais tirarem o serviço com 38. Aí pega o 38, bota 6 munições no tambor, e pega mais 6 munições e bota dentro do... Macho, se acontecer uma merda, o cara não resolve o problema com 6 munições, não, entendeu? Mas ainda usa, Hernani, por incrível que pareça, cara. Mas o 38, apesar de ser muito antigo, você considera é uma boa arma, vai? É uma excelente arma, cara. É uma excelente arma, boa arma, não falha. Mas a capacidade de munições é muito pouca. Você não consegue, por exemplo, não consegue. Você tá indo pro serviço e tem uns assaltantes de banco, porque já aconteceu. na sua frente, aí o que é que você vai fazer? Vai tirar um 38, vai? Não dá. Tá acontecendo? Não dá, mano, entendeu? Não dá. Inclusive tem um vídeo horroroso que você já assistiu, de um segurança do Nordeste, de banco, e foi exatamente essa situação que você falou. Tem um vídeo na internet que, na hora que os bandidos estavam chegando, PM, ele sacou o 38 e foi engatilhar. Ah, mas foi ali, foi alvejado a 5, 6 tiros. Por quê? Porque o 38, ele é muito lento, né, cara? É lento, cara, é lento. Não dá, cara. Você dá 6 disparos, você tem que abrir o tambor, recarregar lá, botar de volta, disparar de novo. Isso aí, brother, dá muito tempo, cara. Não dá, não. Não dá pra ter trocação com o 38, não, cara. A gente usa fuzil, usa submetralhadora dentro de uma viatura, usa pistola e tudo. E ainda assim a gente tem medo de trocar tiro com bandido, porque quem tem cu tem medo mesmo, Hernani. E os caras vêm pesado quando vêm da colar pra cá, velho. Vem de ponto .50, vem de 5.56. E, meu irmão, um colete da gente não sustenta um tiro de 5.56, não, velho. A sorte da gente é que, porra, a gente tem técnica, a gente vem se aperfeiçoando, fazendo cursos e mais cursos, e aí acaba vencendo várias e várias batalhas, mas se fosse depender só do armamento da gente, cara, ia ficar muito complicado. Mas isso é sem dúvida, em questão de conhecimento, a técnica que vocês têm, o bandido não tem chance. Isso é... o bandido que vier pra cima, mesmo às vezes se ele tiver uma arma melhor, ele leva pipoco, né? Ele não escapa. Muito difícil. Na maioria das vezes, todos os policiais, eles são bem instruídos a guerrear, né? No ambiente, sei lá, no ambiente rural, no ambiente de cidade mesmo, eles são instruídos. Mas tem cursos que você pode fazer para se especializar ainda mais naquilo que você quer fazer. Sim. E aí sim, meu irmão, aí você fica bom, você fica realmente um perito, fica excelente, cara. Não dá, velho. Tem uma certa divisão em certo estado aí que se chama o COTAR, como a Tático Rural. Os caras são foda, velho. Não tem um deles que já perdeu o confronto para assaltante de banco. Todo assaltante de banco que bate em frente com os caras do COTAR são deita. Mortos. Deita, velho. Deita. Todo e qualquer. Os caras são excelentes. São os pica da galáxia. Ô, PM, só pra... a gente já vai continuar a lista sua. É só pra matar esse assunto, pra não ficar nenhuma dúvida. Com a questão de quando o policial, ele mata o bandido. Eles estão fazendo aquele negócio que eles falam, faz uma comissão com vocês. Como é que é o processo quando você mata o bandido? Como é que é? Cara, é um processo igual ao de um civil normal. A diferença é que você vai estar de serviço e vai dar objeto de serviço, entendeu? É pra dar. Na verdade, é objeto de serviço, mas você vai ser processado igual, você vai para audiências iguais, você vai ser julgado como réu igual, e muito pior porque você é militar, então vai ser julgado. Porque assim, o civil ele tem as esferas, né? A esfera, sei lá, administrativa, penal, civil, e a gente que é militar ainda tem a esfera penal militar, mano. Entendeu? Uhum. E pra gente ainda é mais difícil. Ou seja, não é uma coisa fácil, matou o bandido, tá de serviço, vai ser absolvido, pronto, acabou, engavetou. Não. Não é assim não, cara, vai ser investigado, vai ter audiência normal, tudo como se fosse um civil ali, entendeu? Aí já deitou alguém? Ah, velho, isso aí, mano, isso aí é de praxe, né, cara, infelizmente acontece vez por outra aí no meio do mundo, cara. Mas, assim, é ruim, você é tratado realmente como se fosse o bandido, mesmo o bandido atirando em você, tendo arma lá, tendo o resíduo gráfico na mão do cara, com pólvora na mão do cara, mesmo a sua viatura tendo sido alvejada, os caras ainda lhe tratam como se o bandido fosse uma criança que você tivesse dado um tiro lá no peito dele lá e... entendeu? Você é tratado realmente como um bandido. Diversas vezes, cara. Diversas vezes me senti humilhado. Inclusive, uma vez que um bandido tentou atirar na gente, a gente... só, infelizmente, ele não morreu, aquele pau no cu que era pra ter morrido, e aí a audiência dele lá, cara, eu fui como testemunha, e daqui a pouco eu tô sendo indiciado como tentativa de homicídio, porque a gente baleou, o cara não matou. Nossa, mãe, tá de sacanagem. Sério, velho. Puta, velho. É foda, é complicado, bicho. Tá. Então aí, gente, dando esse prosseguimento aqui, o próximo passo... Ah, esse aqui vai ser muito legal. Pô, PM, esse aqui eu queria que você me explicasse com calma, por favor. Como funciona a abordagem? Cara, beleza. Abordagem tem que ser altamente enérgica. Altamente. Não existe esse negócio, ô cidadão, bom dia, o senhor poderia, por gentileza, botar a mão na cabeça? Uhum. Não tem esse negócio não, velho. O cara chega aí, compadre, bota a mão na cabeça aí, meu irmão. Se tu não botar a mão na cabeça, eu vou descer já ensandecido, louco, louco, louco. Não vou tacar a mão na cara. Tem que chegar desse jeito, mano. Polícia, caralho. Porque se for um bandido, a gente vai pegar ele, vai fazer o que tem que ser feito. Mas se for um cidadão, terminou a abordagem, o cidadão agiu normalmente, no fofá. Beleza, cidadão. Muito obrigado pela sua, sua paciência, sua colaboração. Muito obrigado. Tenha uma boa noite ou um bom dia. O que quer que seja. Siga a sua viagem, meu filho. Vá lá. E vai desculpando aí qualquer coisa, porque esse aqui é nosso trabalho mesmo. Porque se fosse um bandido, ele gostaria que tivesse sido daquele jeito, né? Por exemplo, um maluco. Ah, como funciona a abordagem que o Jerico falou, cara, que tem que ser infundada suspeita. Realmente tem que ser infundada suspeita, tá? O cara, sei lá, o cara olhou pra viatura, baixou a cabeça, fez um gesto de que tá escondendo alguma coisa. Aquilo ali já é uma fundada suspeita pra gente. Isso é muito subjetivo, cara. Isso é muito subjetivo. Olha que interessante. Vai do entendimento do policial, da vivência do policial. Entendeu? Ah, não, mas conta mais aí, Pepe. Conta mais coisa que você acha que é suspeita. Conta aí, vai. Por exemplo, tu tá voltando de uma audiência, tu tá de paletó, tu tá de terno e gravata, tu tá no teu Corolla na frente do Bradesco. Tu tá sozinho num Corolla na frente do Bradesco. Não, vamos colocar melhor. Tá tu e mais dois advogados num Corolla na frente do Bradesco. O que é que eu vou entender naquilo ali? Tu com um carro preto, um vidro fumê, tu lá com o carrão ligado, no ar-condicionado lá dentro. Beleza? Aí eu passo uma vez, tu tá lá no Corolla. Isso, sei lá, 7 horas da noite. Passei uma vez, tu tá lá. Passei depois de 5 minutos, tu tá lá. Sendo que tu tá esperando a tua esposa, que tá lá dentro do Bradesco, fazendo alguma coisa. Certo. Se é que existe um Bradesco aberto às 7 horas da noite, enfim. Tem. Eu passo a segunda vez, cara, esse carro aqui em frente ao Bradesco, mas isso aqui não pode ser assaltante de banco, não. Isso aqui não pode ser uns caras que estão só bilando, tirando foto aqui do Bradesco, tirando foto da rua, pra saber o que tá acontecendo, pra chegar e só fazer o assalto, não. Lógico que pode, bicho. Aí eu vou e te abordo desses 3 caras, 4 caras de dentro, tudo de paletó e gravata, tudo bem organizadinho. Meu irmão, farda no dia. Roupa, a vestimenta não vai dizer quem tu é realmente, não. Eu vou te abordar do mesmo jeito que eu ia abordar um cara que tivesse com. Igual. Tivesse um pilantra mesmo, um cara de pilantra. Eu vou te abordar igual, velho. Meu irmão, bota a mão na cabeça aí, compadre. Vem pra trás do carro, com a mão na cabeça. Só faz o que o policial mandar. Entendi. O que o policial mandar. Tu vem de costa normal. Abordou, soube o que tá acontecendo. Pronto. Vai lá, meu filho. Isso aí foi fundada suspeita pra mim. Por quê? Porque já aconteceu aqui na cidade de um carro parar na frente do Bradesco, ficar, sei lá, 30 minutos e depois, no outro dia, aconteceu um assalto a banco. Já aconteceu, velho. Ele tava estudando. Tava estudando o local, entendeu? Aí se passa um senhor. Se liga que interessante. Se passa um senhor com um carrinho de geladeira catando lixo. E tu tem uma suspeita naquele cara porque já disseram pra tu que aquele cara ali anda com droga dentro do carrinho de geladeira. Não, mas o cara tá só trabalhando ali, o cara tá só coletando lixo. Cara, mas pra mim, ele passando numa rua de noite, com um carrinho de geladeira e ainda e tendo o bizu que ele tá com droga, eu não vou abordar, Hernani. Eu vou abordar, cara. Eu vou saber o que tá acontecendo, cara. Entendeu? Inclusive, no Ceará, foi pego duas armas, salvo engano, armas artesanais, dentro de um carrinho de geladeira. Não é porque a arma é artesanal que ela não mata, não. Era uma de calibre 12 de repetição. Que foi artesanal, acharam lá calibre 12. E a arma mata, cara. Dentro de um carrinho de geladeira. Entendeu? Entendi. No Ceará aconteceu isso, velho. Outra coisa. Tem, sei lá, um cara tá passando com o filho dele no tanque da moto. Um filho dele de 3 anos no tanque da moto. Só que, porra, o cara olhou pra nós e voltou com a moto. Vinha de frente com a gente, voltou com a moto quando veio a viatura. Isso pra mim é fundada suspeita. Não é porque ele tá com o filho dele que eu vou deixar de abordar. Infelizmente a gente vai ter que abordar, cara. Vai que o cara tá com a arma, tá com droga, sei lá. O que foi, entendeu? Ô, Pedro, eu quero fazer. Não, perdão, pode falar. E o procedimento correto do cidadão é o que? Obedecer o que o policial tá falando. Porque apesar do policial estar ali enérgico, ele não tá sendo ignorante com você porque ele quer ser, não. É porque é pra te deixar em estado de choque, pra tu não ter reação nenhuma caso tu for um bandido. Entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Por exemplo, tu tá armado, Hernani. Tu tá de cima de uma moto. E eu chego assim, ó. Ei, perdeu. Bora, desce da moto com a mão na cabeça, filho. Mão na cabeça. Não bota, não se coça, não. Se tu se coçar, o fogo come aqui. Meu irmão, qual pilantra vai ter uma reação com 3 fuzis apontados pra ele? Mas nenhum. Entendeu? Ninguém quer morrer, não. Ninguém é otário, não. Aí... Por isso que a gente chega enérgico, é o cara congelar. cara congelou, já perdeu a ação. E a gente já tá ganhando, nossa vitória tá ali. Entendeu? Ele não vai reagir, mano. O cidadão, ele muitas vezes ele confunde isso com ignorância, com arrogância. Sei lá, mas não é, cara, não é. Pra ele, porque isso é até estratégia da gente. Porque ele pode ser um cidadão, mas poderia ser um bandido. Não sei se você tá me entendendo. Tô entendendo. Pois é. Mas a questão de vocês dar o chutão na hora que vai fazer a revista, isso, aquilo é desnecessário, você não acha, Chopin? Ah, cara, às vezes eu acho. Às vezes eu acho, bicho. Porque assim, muitas vezes eu vou dar a revista no cara lá, ele tá com a mão na cabeça, imagina uma cena. O cara tá lá com a mão na cabeça, perninhas abertas. Só que pra mim, eu tenho 1,73m de altura, o cara, sei lá, tem 1,90m. Como é que eu vou abordar um cara de 1,90m? Pô, eu sou baixinho, eu sou mallet, entendeu? Eu vou pegar na mão dele lá, vou falar assim, ó, meu chapa, abre as pernas aí o máximo que tu puder. Aí vai e há dois dedinhos as pernas dele. Pra mim ainda não tá confortável. Quem tem que ficar desconfortável é ele, não eu. Entendeu? Ele aí tem você que já ficar vai pro chutão. Não, calma. Aí eu peço, meu filho, abre mais as perninhas. Aí ele abriu mais dois dedinhos. Aí eu digo no pé do ouvido dele, meu filho, você quer abrir as pernas ou você quer que eu lhe ajude? Aí se ele abrir a perna, não vai precisar de ajuda. Se ele não abrir a perna, aí vai o famoso escorão, né? Aí vai dar uma escoradinha na perna dele ali, mas tem cara que faz isso aí porque quer mesmo, mas tem cara que policial faz isso aí. Porque policial tem um ego muito forte, tem um ego muito inflado, raça do meu nojo, a polícia. Entendi. Existem um assunto que é muito delicado, se você quiser, você não precisa comentar, porque eu sei que é delicado, é a questão das tatuagens. Dizem que sempre uma abordagem... Existem algumas tatuagens que o policial sempre vai ficar cabreiro e sempre vai fazer uma revista mais apurada, que são as tatuagens da carpa, que indica tráfico, a tatuagem do palhaço ou do coringa, que indica matador de policial. Tem as tatuagens tribais também, que indica bandido, que é bandido, ligado ao movimento. A questão das tatuagens, você leva em conta na hora de uma abordagem e você vê os seus colegas de trabalho também, que eles levam em conta isso. A revista torna-se mais apurada quando o cara tem uma tatuagem, por exemplo, do palhaço. Como é que você considera isso? Faz uma análise, como é que você enxerga essa questão? Cara, é mais comum do que a gente pensa. Aí o maluco fala, não, eu vou fazer uma tatuagem de um peixe aqui, porque eu gosto de peixe. Uhum. Mas cara, infelizmente, os bandidos, eles adotaram realmente tudo que você falou aí pra aparecer no crime de certa forma. Pra ter uma ligação, de certa forma, no crime. Infelizmente, isso acontece, Hernani. Se o cara tem uma tatuagem de palhaço, cara, ele não fez aquilo ali à toa, não, velho. Eu sei, logicamente, que existe pessoas que são fãs do Coringa da Marvel lá. Da Marvel, não, da DC lá. Uhum. Fãs do Coringa da DC, faz a tatuagem do Coringa porque é fã do Coringa da DC lá. E esse cara aí, eu sei que existe essas pessoas. São meio doidinhos? São, mas... Existe esse cara, então lá num cantinho dele tá reservado. Logicamente a gente não vai fazer uma abordagem nesse cidadão lá que curte cosplay, os caras de asa. Sim. Com um maluco que a gente sabe que ele não é desse jeito, né? Entendeu? Tem a diferençazinha do maluco que tem uma tatuagem de palhaço sem ver nem pra quem no braço, na perna, na panturrilha. A gente vai olhar e sabe como é que mais policial sabe quem é que é, mas até o cidadão sabe quando vê um palhaço na mão no braço do vagabundo, ele sabe que o cara ele é matador de polícia. E vocês realmente ganham. Tem. Meu irmão, existe um negócio que chama o batismo nas facções criminosas. Uhum. O cara que ele quer ser batizado, ele vai querer matar um policial. E quando você mata um policial, entre eles lá, ele vai querer mostrar que é o fodão, vai querer mostrar pra todo mundo que matou um policial. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer? Uma tatuagem de palhaço, filho. É o isso símbolo. Aí é o símbolo, cara. Infelizmente isso acontece. Infelizmente não, até felizmente, Hernani, porque torna até mais fácil o trabalho da polícia saber quem é quem, entendeu? Isso aí, cara. Entendi. Tatuagem, realmente, cara, a gente pode falar que não, mas a gente tem um preconceito muito grande com tatuagem. Mas com razão. Com razão, embasado. Eu tenho tatuagem, mas eu sou preconceituoso com tatuagem. Mas você não tem tatuagem de bandido? Ou é de bandido sua? Pode falar a verdade. Eu tenho tatuagem de homossexual, cara. Ai. Ô PM, só pra gente, antes de a gente continuar pro próximo assunto, uma vez um PM falou assim pra mim, que a gente já vai tocar nesse assunto, que você pode até adiantar ele já, não tem problema. Ele falou que um PM, muitos anos atrás, falou que a polícia não é racista, que a polícia, na verdade, o bom policial, ele ganha um negócio que chama de semblante. Palavras dele, você vai fazer o seu comentário, não, ele falou, foda-se a cor da pele, não faz diferença. Ele falou que é o semblante, ele falou que o policial, ele ganha uma perícia, por muitos anos de trabalho, que você bate o olho no cara e de alguma forma, pelo que ele chama de semblante, que eu não sei o que, que é, você vai explicar, o semblante já indica se o cara é bandido ou se não é. Só se olhar pra cara dele, você já sabe o semblante, com o que é, qual que é a do cara. Você concorda com isso? Como é que você enxerga essa questão? Eu concordo em parte. Eu não sei como que funciona nas polícias dos outros estados, mas a polícia do estado aqui que eu vivo, cara, ela não costuma ser tão racista, porque aqui a miscigenação é enorme. E sim, a bandidagem também é enorme, cara. Já aprendi gente preto, branco, já aprendi gente amarelo, já aprendi de gente tudo. Tudo quanto é cor, cara. Mas realmente existe esse negócio do semblante, cara. O semblante é quando tu bate o olho na cara daquele bicho, do cara lá, nossa, meu irmão, esse bicho é pilantra. Não tem, macho, tem gente que erra. Tem gente que erra, lógico. Já aconteceu. A gente não vai, assim, tipo, acertar 100% das vezes. Uhum. A gente já, por exemplo, a gente abordou uma pessoa, pediu pra revistar, sei lá, o carro do cara. O cara deixou, realmente, o cara era um cidadão, mas o cara tinha um aspectozinho de vagabundo, entendeu? Mas realmente não era, a gente erra. Beleza, erramos. Mas a maioria das vezes a gente acerta, cara, e é. Por incrível que pareça, Hernani, porra, mancha, isso aí... Existe, cara. Existe real, velho. Porque trabalha tanto tempo com isso, né, mano? Que acaba que, tipo, um trejeito ou outro que tu pega de um... Vai fazendo a ligação. Por exemplo, a maioria dos vagabundos tem uma... Usa um andadozinho de um jeito. Tem um andadozinho de um jeito. Ou usa roupa de tal marca. Ou, sei lá, tem um corte na sobrancelha. Entendeu? A gente vai fazendo isso. Tem um bigode fininho e tal. Sempre igual. Tem. Realmente tem um... Tem um padrão, cara. Tem um padrãozinho. Tão certo. Passando pro próximo, qual que é o próximo tópico que você listou, o PM? Deixa eu dar uma olhada aqui. Me diz aí, tu tá com ele aí na mão? Vou pegar aqui, pera aí. Pronto, deixa eu ver aqui como funciona a abordagem. Denúncias e penas, drogas no bolso. Pronto, esse negócio de drogas no bolso aí, eu não entendi muito bem o que o Giro quis dizer lá, cara. Com drogas no bolso, porque aqui onde eu trabalho, apesar de ter muito policial, assim, meio que não gosta de trabalhar e tal, faz cocô mole, os caras aqui, mano, não costumam fazer isso não, e a maioria dos policiais que eu conheço muitos, não costumam fazer isso não, cara. Agora eu não sei como que funciona nos outros estados, lógico, mas aqui realmente é mais tranquilo em relação a isso aí. Só se o policial for muito bandido, que eu acredito que deve existir, se o policial for muito bandido, ele querer te arrancar um dinheiro ali na hora. Então, isso aí pra mim não é nem polícia, é um bandido fardado. Ah, entendeu? Sem dúvida. Aí pra mim, mano, não devia nem existir, cara. Um cara que coloca um pozinho no bolso do maluco que tá vindo trabalho, pra mim não é polícia não, cara. Pra mim isso é um pilantra, um bandido. Não merece ter fardo, não merece nem estar pisando nessa terra, entendeu? Mas eu acho que isso aí é muita viagem, assim. Ah, todo policial que vai me abordar vai colocar um pino dentro do meu bolso. Não, não é assim não, cara. Funciona, você acha que é exagero? Ah, cara, é, velho. É. O policial vai te abordar, vai te dar esculacho ali, vai te dar um apavoro, vai. Mas ele pode até fazer, mas não é querer te prejudicar não, mano. Qual é o policial, mano, que quer ir pra delegacia? Mas tá numa delegacia chato demais, né? Tu vai esperar 4, 5 horas pra abrir a porra do procedimento. Mas é muito chato, ninguém quer não. Ninguém quer fazer isso não. Principalmente policial bandido. Quer fazer isso não, ele quer tirar dinheiro teu. Ele vai querer tirar dinheiro teu, beleza. Vai querer tirar dinheiro teu. Você pode até dar na hora lá, mas depois, meu irmão, faça de tudo pra foder o cu dele, assim, ó. Faça pra ele tomar no ar mesmo. Não, eu acho que isso aí é exagero. Exagero demais, eu acredito. Falando ainda sobre, rapidinho, sobre delegacia que você falou, é verdade que tem muito delegado ruim, que judia de vocês, diz que tem delegado que grita com vocês, humilha, delegado mesmo que castiga, judia. Você chegou a passar por esse tipo de situação ou não? Eu não cheguei a passar, mas tem um caso aqui no estado que um policial chegou, saiu de um turno de noite, chegou de manhã com o procedimento da delegacia, chegou antes de 7 horas antes da delegacia abrir, esperou a delegacia abrir, já tinha gente com o procedimento na frente, e ele esperou a delegada chegar, ligaram para a delegada, disse que ela ia chegar 10 horas da manhã, ele esperou até 10 horas, quando foi meio dia ela não chegou, ele foi e gravou um vídeo dizendo que era um absurdo aquilo ali que estava acontecendo, e passou no WhatsApp. A delegada soube do vídeo, porque, o WhatsApp ele dissipa informação muito rápido. Então chegou muito rápido nos ouvidos da delegada, ela viu o vídeo, foi o que ela fez. Ela muito mala, foi num hospital, pegou um atestado e botou o atestado. E acabou que fudendo o policial. Ou seja, o policial tomou no cu, ainda foi aberto um procedimento pra apurar o que tinha acontecido e tal. Mas, entendi, na maioria das vezes, cara, é só falta de gosto mesmo de trabalhar. Os policiais não costumam judiar muito os delegados não costumam judiar muito dos policiais que chegam lá com procedimento, não. Eles só não gostam, assim, de trabalhar, né, mano? Tem policial que não gosta de trabalhar, não, e tal, delegado. Enfim, é foda. Mas judiar, assim, de verdade, acredito que não. É muito pouco, muito pouco. Entendi. Denúncias e penas, o que você tinha pra falar sobre isso aqui? Como denunciar um policial, né? Como denunciar certo. Um policial. Cara, se o policial for bandido, realmente você tem que denunciar. Procure realmente a controladoria ou a corregedoria pra fazer a denúncia. Mas não vai denunciar policial que deu na cara de um pilantra, não. Não vai fazer esse negócio desse. Não vai denunciar um policial que deu um chute na porta de um traficante, não. Denuncia o policial que tá pegando dinheiro do cabaré, tá pegando dinheiro do traficante. Denuncia esses caras, que ninguém quer esses caras dentro da polícia, não. Denuncia o maluco, o cara que sei lá, aborda tu na Blitz e pede dinheiro teu. Denuncia esse cara, macho, entendeu? Isso aí eu concordo, denunciar esses caras, que ninguém quer esses bichos dentro da polícia, não. Mas não vai denunciar o policial que quer trabalhar, não. Mesmo ele trabalhando com a voraçada, com o nervo, a flor da pele ali, ó. Tacando, dando solo, então, mas não denuncia esse cara, não, deixa esse cara trabalhar, mas antes ele trabalhando do que o cara pegando dinheiro do teu bolso. Ah, sem dúvida. Entendeu? Ô, PM, o próximo tópico aqui, você colocou história do Rambo, o que você gostaria de falar? O Rambo é um pau no cu, eu queria que ele tivesse morrido, porque aquilo ali que ele fez, velho, não representa a polícia, não representa a instituição, e ninguém quer ele na polícia, ninguém queria ele na polícia, ninguém, cara. Ele que interessante, ninguém ficou a favor. Ele não era um exemplo a ser seguido. Ele é um bandido. Rambo não era policial, era bandido fardado. Deixando isso muito bem claro. Uhum. Ele não era policial, não representa a instituição, polícia militar. Bacana. Agora vai ficar polêmico pra caralho. Eu sei que você tá com pressa. Você tem pressa? Não, tô de boa. Mas esse tópico aqui vai dar um buchicho desgramado e vai dar uma brigaria nos comentários. Absurda. Ô, PM, por favor, explica com bastante calma, que é um tema que é muito polêmico, eu quero entender, os ouvintes querem entender. Comidas e coisas de graça. Como que funciona a questão, essa questão delicadíssima? Primeira pergunta, é válido, não é válido? Como é que funciona o processo? Tudo é válido, desde que você não seja pego, tudo é válido. Assim, cara, ó, mano, tá, vamos lá. Ah, mas eu não sei nem por onde começar, cara. Puta que pariu, isso é um assunto complicado. Brother, tu já ouviu falar em propina? Que os caras pagavam propina? Essa é a nova propina, mano. É o café com leite. É o café com leite, filho. Eita. É um negócio assim com vocês. Por exemplo, cara, só pensa comigo, Hernani. Quanto que tu pagaria? Tu tem um estabelecimento, um restaurante, certo? Certo. Tu lá tira no teu restaurante, tu tira um dinheiro do caralho, certo? Certo. Tu vende lá a merenda da manhã, o lanche da manhã, o almoço e a merenda da tarde, certo? Tu vende quando dá assim umas 7 horas da noite, tu fecha o restaurante. Cara, quanto que tu pagaria por dia pra tu ter um segurança particular lá? Um policial, sei lá, faz um bico de R$120 por dia. É, né? Se não for policial, no mínimo uns 80, no mínimo. Pois é, se for, sei lá, uns 80 pau por dia. Vamos lá, colocar R$100, porque eu não sei fazer conta. Não, pode então ser 100. R$100. Vou colocar R$100 durante 5 dias na semana, certo? 500. 500 pila. Em um mês vai dar o quê? 2 contos, né? Certo. Vai dar 2 contos. Beleza. Pega esses 2 contos aí e segura. Uma equipe da polícia que tem... Lógico, isso é onde eu trabalho. Uhum. Os caras fazem o que aqui? Meu irmão, é o seguinte. Aqui a gente chama de ponto base. Vai, ponto base. A gente vai lá no... lanchar em tal canto. A viatura da área vai lanchar em outro canto. E outra viatura lancha em outro canto. Pra não ficar muito pesado pra um estabelecimento só. Sim, entendeu? Pode dividir. Pode dividir. Lógico. Uhum. Aí chegou uma viatura com 4 homens. Pra almoçar. Certo. Quanto que é mais ou menos... Sei lá, porque merenda a gente paga o nosso bolso, como em qualquer canto. Nossa viatura do Força Tática, ela paga todos os almoços, porque a gente não costuma comer no mesmo canto sempre, não. A gente costuma onde dá, comer onde dá. Compra onde dá, meu irmão. Se a gente tá no meio do mato, a gente compra compra biscoito, compra qualquer coisa e vai pro mato, entendeu? Vai comendo o que dá. Mas, sim. Sei lá, uma viatura normal, viatura diária, um policiamento ostensivo geral. Certo. Ela, sei lá, ela vai com 3 homens, porque a viatura de policiamento ostensivo geral normalmente são 3 homens. E vai lá almoçar, certo? Uhum. Quanto que é um almoço? Não, pro cara que faz vai sair muito barato. Quanto que é um almoço? Um almoço, sei lá, pro cara que faz vai sair 10 reais. Tu vai gastar 30 pila ali pros caras almoçar, certo? Certo. Tu vai gastar mais o quê? Vamos colocar mais 30 pila de noite. E mais, vamos colocar 90 reais ali. 90 reais de manhã, 30 de manhã, 30 de tarde, 30 de noite. Tu não vai gastar isso, logicamente. Tu vai gastar não, muito menos. Não, muito menos. Não é verdade? Sendo que tu vai ter o quê? Tu vai ter uma viatura zona de manhã na tua porta lá. De tarde tu vai ter uma viatura na tua porta, de noite tu vai ter uma viatura na tua porta. Mas esse ainda não é o benefício. O benefício dos caras lá é quando eles ligam pra pedir um apoio. Por exemplo, tem um cara aqui que tá suspeito aqui na frente. Meu irmão, chove de viatura na frente desses caras. Ou seja, é uma mão de mão dupla, cara. Não tem macho, porque assim... Eu não sei nem explicar, mano. Eu não sei nem explicar. Isso é ético, será? Não sei, velho. Não sei se é ético, não sei se é moral. Mas é uma forma de trabalho. É, cara, tipo, tem costumes, entendeu? Existem os costumes da polícia de dar... Em São Paulo, cara, eles têm esses pontos aí de... No McDonald's, vai, pra ter uma ideia. Olha só, tem parceria. McDonald's mesmo tem parceria com a polícia. Eles chegam lá e pegam o sanduíche e saem, cara. Mas... E tipo assim, tem gente... Eu já fui disso, eu já presenciei. Eu tô te falando porque eu já presenciei e isso aconteceu comigo. Eu fui pagar meu almoço e a dona do restaurante olhou na minha cara e disse assim: meu filho, polícia é o que eu não quero que pague. Eu amo a polícia militar, eu não quero que pague comida aqui no meu restaurante. Olha que legal. Ela olhou pra mim e disse isso: como é que eu vou dizer pra dona do restaurante que eu quero pagar? Não, tá aqui seu dinheiro, pega seu dinheiro. Não, cara, isso aí é a pior coisa que podia acontecer com ela naquele momento. Era isso, humilhante. Era uma senhora de idade que ela queria fazer o bem à polícia militar. Ela disse que gostava muito da polícia militar, tinha neto da polícia. Então, o favor que ela podia fazer pra polícia, retribuir o favor que a polícia faz pra eles, meu irmão, era daquele jeito ali, cara. Então, logicamente, Hernani, que tem cara que abusa, tem cara que chega numa pizzaria e pede 3 pizzas pra 3 pessoas, tem cara que chega numa padaria e pede pão pra caralho, pede hambúrguer, pede os... Meu irmão, esses caras aí, velho, são o famoso quebra-base, porque esses caras não é pra nem tá comendo nesses cantos não, tá ligado? Porque estraga o esquema. Estraga, cara, estraga o esquema. Porque, tipo, se eu tenho um restaurante, eu gosto da polícia no meu restaurante, mas tá vindo uma certa composição todo dia pra me dar uma chibatada de 50 conto ali. Velho, vamos usar o bom senso também, né, cara? Mas já conheceu muito cara sem bom senso? Cara, já. Eu conheço cara, cara, que entra dentro de um, sei lá, de uma merceariazinha pequena de bairro, pobre, pequena. Chega lá, entra, pega um Nescau, pega um biscoito. Aí o cara diz assim: não, isso aí foi, sei lá, 7 reais. Aí os caras dizem assim: não, obrigado. E sai, sem pagar nada. Caralho, sério, Pedro? Isso existe, cara? Existe, isso aí é só o que existe, cara. Caraca, maluco. Inclusive, puta, cara, que o pariu, inclusive, eu fui fazer um concerto na viatura e deu 50 reais. Eu dei 30 reais o cara e disse que ia dar 20 reais. Ainda tô devendo esses 20 reais aí. Mas eu vou tirar o próximo serviço e vou lá, mano. Agora que eu me lembrei, eu vou lá. Eu disse que eu tava devendo esse cara e eu vou lá pagar esse cara. porque, né, não é legal não, ficar devendo, a polícia ficar devendo ninguém não. Não. Tem uma questão que eu falei que foi muito, que, nossa, isso que eu falei deu um barulho desgramado. Que foi, não, é verdade mesmo, eu trabalhei numa casa de ferragem que o cara não, o vendedor não vendia pra policial fardado porque ele já tinha sido extorquido. Você já conheceu gente também que tinha medo de ser extorquido, que o cara ficava bolado? O que você tem de história? Aqui no estado, a polícia não trabalha com esse negócio de multa não, entendeu? Uhum. Aqui a multa é por prefeitura, não sei como que funciona. Mas a polícia não é responsável por multar estabelecimentos. Então isso aí aqui não acontece. Aqui não. Não tem como um policial estar extorquindo um certo estabelecimento, não. Porque aqui justamente a gente não tem esse poder para estar multando, fechando estabelecimento, não, cara. Aqui eu posso dizer por aqui, aqui não acontece. Mas nos outros estados com certeza deve acontecer, mas a sujeira é muito grande. Sujeira é enorme, pô. Entendi. Bom, já falou tudo ou podemos ir pro próximo? Assim, só o negócio da comida e coisas de graça lá, não acontece só com comida, tá? Acontece com outras coisas também. Assim como tu falou do depósito lá, pronto, acontece com essas coisas também. Os caras chegam num depósito, pegam uma chave de fenda e o cara diz, não, é tanto. E o cara diz, não, obrigado, e sai e não paga mesmo não. Sai, é foda, hein, cara? Porra, cara, que zona, cara. Puta que pariu. É foda. Aí o cara vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Não tem como. Muitas vezes o cidadão fica com medo de denunciar, porque pode pensar que o policial vai voltar lá pra fazer algum mal, mas isso aí, velho, é só o policial cagão que não tem mais o que fazer da vida. Mas sanou todas as tuas dúvidas sobre a comida, cara? Muita polícia come de graça e muitos estabelecimentos, mas a maioria come porque o estabelecimento não quer que pague. Alguns é lucrativo pros dois lados. É lucrativo pros dois lados, cara. Porque, tipo, se tem policial que trabalha, trabalha 3 dias e folga 2 dias, entendeu? E o cara tem que pagar almoço todo dia. Fica pesado, não fica? Você tem que comer fora todo dia. Fica. Você, por exemplo, você trabalha no centro da cidade onde não tem almoço barato e... Ou você trabalha numa orla, por exemplo, onde não tem almoço barato, você vai fazer o quê? Vai pagar 25 pau todo dia no almoço, meu irmão? Pesa, cara, entendeu? Pesa. No final do mês, aquilo ali, mano, complicado. Ou seja, os dois lados saem lucrando, cara. Certeza, pode ter certeza. Bom, o próximo tópico foi um tema que também deu muita discussão, que foi a abordagem, o cara da farmácia, que realmente era usuário de droga, não era mentira, mas ele não, nesse dia ele disse que não tinha nada, e a polícia mandou ele encostar, ele já saiu com o celular na mão falando que ia ligar pro advogado pra intimidar a polícia. Você gostaria de fazer algum comentário sobre essa abordagem? O que você tem pra dizer? Gostaria, cara. Gostaria. Se esse cara da farmácia fosse abordado pela nossa equipe, eu acho que ele tava assim com o ouvido dele zunindo até hoje de uma chibatada que a gente ia dar nas orelhas dele. Ele chama isso aí de telefone. Advogado é a cabeça da minha pica, desgraça. Advogado é a minha chibata. Tome, chibata nele. Porque, meu irmão, não tem negócio de advogado não, mas na abordagem quem manda é nós, não manda é a polícia. Fosse um vagabundo ali, nós ia abordar do mesmo jeito. Aí show, quis inchar. Vou ligar pro meu advogado. Liga pra cabeça da minha pomba, fala da puta. Tá pensando que eu brinco, caralho. Eu tô falando é sério, né? Desses bichos aí, macho. Ninguém quer enchar com a polícia, quer mandar mais que é macho. Aí tu diz assim, a polícia é muito autoritária, é pra ser mesmo, macho, com esses bichos aí, mano. O cara já era usador de droga, como diz o Matuto. Já era usador de droga. E fica enchendo, vou ligar pro meu advogado, minha chibata. Mas é pra assustar mesmo, ué. Não é assustar, ele ia ficar assustado, era ele, todo dia, toda noite. com medo do motoqueiro fantasma bater na casa dele lá de madrugada. Bom, o próximo tópico que você colocou aqui é um tópico que é muito delicado, que é a questão da Blitz. Como é que funciona uma Blitz, por favor, ô PM? Cara, aqui, Blitz, parou o carro. Não, vamos verificar. Ah, tá. Blitz aqui são policiamento especializado, né? Policiamento rodoviário estadual. Só elas podem fazer Blitz. Assim, você não faz, por exemplo? Não faço Blitz, não. Na verdade, eu vejo o cara andando sem capacete no meio da rua. Eu faço porra nenhuma quando sou de trânsito. Sim. Entendeu? Aí, tipo, os caras abordam lá, policialmente especializado aborda, pede o documento, verifica se tem alguma coisa errada e provavelmente pede o do café, né, mano? Tem que pedir, né? E, sei lá, libera o cara, se o cara, sei lá, der 20 conto. Isso acontece muito ainda. Acontece muito, cara. Infelizmente. Você, infelizmente, cara, infelizmente. Não tem como negar, não, cara. Não tem como negar. Essa porra acontece direto. Até tuta, macho, um dia desse, eu tava com a minha esposa, eu tava no banco do passageiro e ela dirigindo. A gente passou pelo policiamento especializado, rodoviário estadual. E pararam a gente. E ele foi. Um sargento da polícia foi arrogante pra caralho. Eu não me identifiquei, tá? Ele foi muito arrogante, dizendo, por que tu não parou ali e tal? O carro todo excelente, o carro. Paga o lugar, farol, os caras já, tá tudo zero, cara. E aí o cara, por que tu não parou onde era pra parar? E ela disse, não, porque não vinha carro nenhum, olhei pro lado, olhei pro outro, diminuí, era numa rotatória, então eu passei. Ela, não, mas tá ouvindo o paro ali não, tu não vê o paro ali não? Aí ela disse, eu vi, cara, mas eu só diminuí. E ela mostrou a habilitação, lógico, o documento do carro, e eu, tudo e certo. Eu ainda, tudo certo, cara. E ele inchando lá. Aí ele falou, ele queria dinheiro, mano. Ela abriu a carteira pra dar a habilitação pra ele. E ele viu lá, acho que era R$50 tinha na bolsa da menina. E ele ficou perturbando, enchendo o saco. E ela negando. E inchou também com ele. E ele foi e liberou. Ou seja, se fosse uma pessoa um pouco menos ríspida também com ele, ele tinha comido 50 conto ali facinho, mano. Ele ia fazer o psicológico. Mas se ele chegasse nesse tempo, nessa hora, eu ia me identificar e provavelmente eu ia representar contra ele. Não, lógico. É, esse negócio que você falou é legal pra caralho, aí você finge que você é civil normal, só pra ver qual que é do cara, hein? Isso é legal pra caralho. Não, eu não costumo estar me apresentando em todo lugar, não. Assim, quando eu, se eu for motorista, logicamente, porque tem no nosso regulamento que a gente tem que se apresentar a todo e qualquer superior que vem fazer, sei lá, que chega perto da gente e tal. Isso aí tem no regulamento militar. Sei. Então, se eu sou motorista, logicamente, eu vou dar minha habilitação e vou dar minha carteira funcional, né? Tem cara que não faz isso, tem cara que gosta de passar batido. Eu, muitas vezes, eu passo batido, mas às vezes, quando eu vejo que o negócio do caldo vai engrossar ali, eu já apresento minha habilitação e minha funcional também, da polícia, pra ver se fica tudo mais tranquilo, entendeu? Porque o pessoal gosta mesmo de ganhar dinheiro de quem, tipo, tá totalmente certo, mas isso aí eu não acho correto, não. Entendi. Mas o bizu, Hernani, o bizu é passar batido mesmo, cara. O bizu é não ser notado mesmo. Ficar de boa, que não é visto, não é lembrado. Passa de boa, fica de boa e já era. Ainda voltando no assunto da Blitz, com questão do por exemplo, assim, as dicas que você dá, por exemplo, o que você recomenda, por exemplo? Você recomenda o cara, vamos supor, sair... tem gente que diz que já tem que o bom é você já sair do carro logo pra você mostrar que você não tá devendo nada. Como é que... O que você tem pra dizer sobre Blitz? Eu nunca fui de policiamento de rodovias, né? E eu não tenho muita instrução com Blitz, mas eu tenho instrução de rua, né? Eu tenho... Sei. Sei lá, eu trabalho na rua, então eu sei como é que funciona. Cara, só faz o que o policial mandar, tá? Ele mandou parar o carro, para o carro. Ele mandou tirar o cinto, tira o cinto, mandou descer. Inventa o carro, moda. Desce, não inventa moda, cara. Faz o que o policial mandar. Ele falou, tá arrogante com você, fica de boa, fica caladinho ali. Se você for pra... Não inventa de também querer filmar, não, porque esses policiais arrogantes, quando vê que tu tá filmando, o bicho pior. Pega, cara. É pior a situação. Não inventa de filmar, não. Se ele vê que... Se você vê que ele tá pedindo dinheiro, cara, não dá. Deixa ele aplica a multa, representa ele, pronto, cara. Não tem esse negócio não, velho. Não, vou dar 50 conto pra ele porque a multa que eu vou receber é de 600 pau. Meu irmão, bizu, receba a multa e represente contra o cara. Não dê dinheiro por causa de gente que dá o dinheiro, é porque tem policiais que pedem, cara. Só tem policial que pede porque tem gente que dá. Tem que cortar, entendeu? Isso aí. Tem que começar a cortar, velho. Tem que começar a cortar. Infelizmente, Hernani, vai doer no bolso de algumas pessoas. Ah, mas não tenho 600 conto e eu tenho 50 conto pra dar pro policial ali na hora, cara. É, pode ser, pode até ser, mas eu preferia receber uma multa zona lá do que, sei lá, dar 50 conto pro cara ali, sendo que ele já recebeu 50 da frente, 50 do outro da frente, 50 do outro da frente, entendeu? Entendi. Representa pro cara, faz uma denúncia zona lá, velho, na controladoria, na corredoria. Só pra não perder o fio da meada, que você abordou um assunto interessantíssimo. Existem lugares do Brasil, o Rio de Janeiro é um deles, em que se for identificado que é PM, é risco de vida. Inclusive, há relatos, eu quero que você me diga se você já viu isso, que de policiais militares que tem que lavar a roupa e não pode colocar pra secar em qualquer lugar, porque se ficar disponível no varal, algum vizinho pode ver, descobrir que ali mora a polícia, e aí o cara já vai ser perseguido, executado, ou ir atrás de filho, filha do policial. Você já conheceu lugares que realmente é fudido mesmo, que você tem que ficar quieto, você não pode saber que. Ninguém pode saber que você é policial. E eu queria saber como é que tá a situação, se você já ouviu muita história de policial morto em horário de. Em folga. O policial não tá esperando, é o horário que eles vão atacar. O que você tem pra dizer sobre esse assunto, ô PM? Cara, aqui no estado já foram. Tem algumas favelas aqui, cara, que moravam policiais e as facções expulsaram os caras das próprias casas, velho. Tirou isso, mesmo? Isso, e tiraram mesmo, cara. E isso é foda, porque assim, se fosse um policial morando lá sozinho, provavelmente ele ia resistir e os irmãos de farda iam pra cima mesmo, ia invadir casa de negro, ia tocar o terror e não ia deixar o cara sair de dentro da casa nem a pau. Mas sim, tem a família, mano. Tem a família que pesa, entendeu? Então, pra segurança da família, é melhor sair, cara. E tem mesmo gente que sai, tem, infelizmente, cara, infelizmente isso acontece muito. Porque apesar da nossa família ser grande e ter muito policial bom mesmo que vai pra cima, meu irmão, e quer ver o mal do vagabundo, tem muito policial que não dá pra confiar e a vagabundagem é muito grande. Então, velho, vamos melhor evitar. Mas existe sim, Hernani, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde a gente mais vê de policiais que moram em favelas e tem que lavar roupa e secar de trás da geladeira mesmo pra não mostrar pra ninguém, velho. O bizu é esse. Bizu, esse bizu é federal, mano. Rola mesmo isso aí, velho. Os policiais de folga, né, que morrem lá, né? Sim. Aqui no estado, não, muita não, muito, não acontece muito não. Mas em outros estados eu acredito que aconteça um pouco mais do que aqui. Aqui ainda tá fraco ainda esse negócio de matar a polícia, sabe? Mas em outros estados aí pode ser que aconteça com mais frequência. Entendi. Bom, ainda só pra gente seguir aqui a lista, o próximo que você botou é abordagem minuciosa e revista pessoal. O que você tem pra dizer sobre quando o policial faz essa revista mais detalhista? O que você tem pra dizer? Cara, beleza, a abordagem é feita em fundada suspeita. De roupa, de bizu que você tem de antes, de horário. Por exemplo, você tá todo fardado, voltando do seu trabalho, mas tá numa rua escura e tá numa rua perigosa, que aquela rua ali já foi, já aconteceu diversos assaltos naquela rua, exemplo. Sim. A gente pode lhe abordar porque a gente tá com uma fundada suspeita por causa do horário, de determinado horário. A gente pode, cara, justo, totalmente. Uhum. E aí, se a gente notar que existe alguma coisa a mais, nós podemos sim fazer uma revista mais minuciosa, cara. Uma coisa importantíssima, que o Jirico falou, que até tu falou também, que policial homem não pode revistar policial feminina. Uhum. Quer dizer, não pode revistar uma mulher, né? Uhum. Tem que chamar uma policial feminina. Tá, isso é verdade, mas não se aplica em 100% dos casos. Olha só, é mesmo? É, cara, a gente também foi instruído, inclusive na nossa academia de polícia, que isso não se aplica em 100% dos casos. Um exemplo pra você. A gente trabalha uns 40 quilômetros da nossa companhia, tá? Nossa viatura roda uns 40 quilômetros distante da nossa companhia. Uhum. Uma polícia. Tem muito policial, muito pouco policial feminina nas companhias. Uhum. A maioria é do administrativo. O administrativo fica, sei lá, até 5 horas da tarde. Certo. E vamos supor, não tem nenhuma policial feminina de serviço nas viaturas de área num certo horário da noite. Sei lá, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite. Uhum. Vem uma denúncia pra gente de tráfico de drogas em certa casa, certo? Certo. A gente vai lá na frente da casa, tem 4 homens e 2 meninas na frente da casa. A gente abordou todo mundo, aborda os 4 homens e as 2 meninas na frente da casa. Não é denúncia? Infelizmente a gente vai ter que revistar as meninas também, cara. Como é que funciona a revista das meninas com as costas das mãos, do mesmo jeito que revista os homens, só que com as costas das mãos, e a diferença é que você pede pra ela olhar pra você, levantar um pouco só, logicamente não é pra mostrar o peito nem nada, levanta um pouco a blusa e levanta o sutiã e sacode o sutiã, porque muita vagabunda costuma esconder a droga dentro do sutiã, isso aí não dá pra ver o peito, tá galera? Não dá pra ver peito nenhum, é só é por dentro da camisa. O policial fica olhando pro rosto da menina e ela sacode um sutiã pra ver se cai alguma coisa. Mas isso aí... E é um procedimento 100% legal. É um procedimento 100% legal, cara. 100% legal. Isso aí a gente pode fazer sim. Elas não podem acusar a gente de estupro, de assédio, de nada, não. A gente tá em fundada suspeita, cara. Seria interessante, em caso desse, vocês gravarem pra vocês terem a segurança de vocês mesmo. Sim, sim, sim. Tem policial que grava, cara. Tem policial que tem uma GoProzinha atrelada no peito lá e grava mesmo, cara. Ó, que legal, hein, cara. Isso é legal pra caramba. Tem. Mas uma faca que corta de ida, ela corta de volta também, né, mano? Isso pode prejudicar. Às vezes, uma GoPro pode prejudicar o próprio policial, às vezes. Entendi. Aí, por exemplo, não tem uma... Não, a gente liga pra companhia, tem algum policial feminino de serviço? Não, não tem. Infelizmente, a gente vai ter que fazer a revista. Vai ter que fazer. Não, vai, cara. Vai. Entendi. Não vou deixar passar. Alguns policiais não fazem. Eu não deixo passar, porque eu aprendi na academia de polícia que eu posso fazer, então vou fazer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Eu não vou aceitar a menina. Logicamente, eu não vou estar pegando na bunda da menina, nos peitos da menina. Lógico, vou fazer uma revista normal, sou policial, porra. Tô ali trabalhando. Tudo certo. É, ainda sobre a questão da revista minuciosa, aquele procedimento que foi citado no programa, de rasgar os bancos, você já precisou fazer rasgar banco, rasgar blusa, algum procedimento, rasgar tênis, você já teve que fazer esse tipo de procedimento? Não, cara, não, isso aí não, não, isso aí eu acho errado, cara, aquele procedimento ali eu achei errado. Se você tá com um carro ali que tá com suspeita de ter droga dentro do carro, porra, chama o canil, caralho. Os caras do canil chamam ligeirinho, velho. Não tem um cachorro farejador não nessa porra dessa polícia? Não, concordo. Pois é, cara, chama o canil, passa a mão direitinho, faz a averiguação mais limpa possível, tu vai rasgar o banco do cara, velho. Dá dó, não dá? Dá dó do caralho, velho. Tipo, se o cara for realmente cidadão, beleza, tá? Ele tá com todos os indícios que é ele que é o vagabundo. Mas e se não for? A gente não achou nada ainda no carro do cara. Eu vou rasgar o banco do cara, velho. A não ser que eu conheça realmente, tenha foto do cara, o cara já tenha passagem pela polícia. Aí, meu irmão, aí o bagulho é diferente, porque tu já conhece o cara, sabe que o cara é traficante, sabe que o cara isso e aquilo. Então é ele mesmo. Rasgou o banco, não tem nada. Bota pra sair fora, meu irmão. O vagabundo tem que ser assim mesmo. Mas tu não tendo segurança nenhuma, não tendo certeza nenhuma, é muito complicado uma situação dessa daí. Tem alguma revista que você lembra que ficou icônica, aonde tava, tipo assim, que você teve que realmente se desdobrar pra achar a droga, ou a arma, ou o simulacro? Você lembra de alguma coisa assim que ficou marcada assim, na sua história, na sua mente, que realmente você teve que se desdobrar pra conseguir? Ó, cara, tem demais, cara. Tem demais, demais, demais mesmo, velho. Eu já achei droga dentro do ralo do banheiro. Já achei droga dentro do ralo, não. Dentro do cano que por exemplo, numa situação lá, a mulher jogou a droga dentro da privada e tinha um cano pra fora da casa, onde caía dentro da fossa. A gente abriu a fossa e achou lá dentro Que situação infernal, cara. Puta, eu já achei, cara. Pronto, eu já achei droga em cima de telhado, de banheiro, de um cabaré. A gente invadiu um cabaré lá, pega umas putas cheias de droga. Cara, achei droga em tudo quanto era canto, já arma. Eu já achei arma nas coisas da avó de um vagabundo bastante. A avó do cara. Ah, e o Bizu, ela escondia a arma, cara, pra ele. Mas e aí, cara, o que você fez nessa situação? Ela rodou? Leva todo mundo pra delegacia, boy. Caraca, PM! E você soube o que Deus, ela rodou? Não, acredito que só ele. Caraca, maluco, que situação insana, cara. É, cara, tem cada situação louca, velho. Mas você não falou as verdades. Você não falou as verdades pra ela, ô, minha senhora? Isso não é papel de uma pessoa da sua idade, né? A gente fala, né, velho? A gente fala, mas o pessoal fala, ah, meu filho não é, meu neto não é vagabundo, não. Ele só tinha essa arma aí pra se defender. Como não é vagabundo, cara? E essas drogas aqui não é dele, não. Tudo com ele achado. Ai, ai, ai. Você. Já chamo droga, o pessoal dizendo assim, foi vocês que botaram essas drogas aí. Nossa, isso é foda. E aí, o que você faz nesse caso? A gente fala, tu fala isso aí de novo, vou quebrar esse dente da tua boca, tu nem fala da puta, fala de novo pra tu ver. Aí o cara fica quieto, macho. Essas coisas a gente resolve na hora lá. Entendi. Ainda só pra terminar aqui, a questão do. De. Quando a pessoa vê a polícia e ingere a droga, já aconteceu isso com você, do cara comer a droga? Acho que não, velho. Se aconteceu, a gente não pegou, não, mano. E eu tomara que quem engula a droga morra. Tu já tentou mastigar maconha, mano? Não, tá louco, cara? Eu já tentei, cara. Fica seco pra caralho, velho. Eu não sei que porra, como é que os caras conseguem mastigar aquela porra, não, velho. Parece que você tá comendo, sei lá, 4 bolachas creme crack sem tomar nada, velho. Aquela porra seca na boca. Entendi. A questão que você colocou aqui. A casa é asilo inviolável. O que você tem pra dizer sobre isso? O Jirico falou isso aí, né? Não pode entrar na casa se não tiver flagrante delito, nem tiver, sei lá, em estado de necessidade, alguém passando mal lá dentro, ou se não for em ordem judicial de dia, né? Certo. Isso aí, mano, realmente ele falou certo, a gente não pode entrar se for nessas situações, mas existe um negócio chamado papel e caneta, que a gente leva até a porta da pessoa, pergunta se a pessoa deixa a gente entrar na casa para fazer a averiguação. Deixou, minha filha, assine aqui, ó, o seu nomezinho aqui, ó, aí no papel tem escrito lá, eu, fulana de tal, autorizo os policiais, tal, a entrar na minha casa pra fazer averiguação. Se caso não tiver, não tiver nenhuma droga, nem nada, não tiver flagrante, nenhuma dessas situações, ela autorizou, nós estamos embasados, entendeu? Nossa, mas que interessante, fala mais sobre isso, né? Quando você chega... Pronto. A pessoa, ela te autoriza, então, que você entre, tá tudo certo, isso é um procedimento legal. Cara, assim, salvo... sem autorização você não pode entrar na casa de ninguém, não é verdade? Pronto. Só que, quando a gente tem uma suspeita de um cara que tá traficando, a gente vai lá na casa do cara... Numa boa. Entrou na casa, não achou nada. Sabe que o cara é traficante? No chapa, assim, aqui, ó. Se ele for denunciar lá, aí a gente já entrou com a autorização dele. Foi no apavoro? Foi, mas o cara não é bandido? Tu não sabe que o cara é bandido? Macho, com um bandido, mano, não tem esse negócio não. É ruim entrar na casa de um cidadão. Eu já tive que entrar na casa de um cidadão por causa de um pau no cu de um traficante de merda que escondia a droga na casa da mãe dele. Eu já tive que entrar e foi fuleiragem a situação. Foi ruim, não gostei, mas rachei o flagrante. Mas isso aí é ruim. Mas na casa de um vagabundo, tu entra, tá com os pés e pronto, velho. Não tem essa não, não é polícia, mas é isso. Mas PM, volta lá, quando você chegou, por exemplo, vamos dar esse exemplo aí. Você chegou na mãe do rapaz e falou, a senhora autoriza, ela autorizou de bom grado, tranquilo, como é que é? Não, Bizu, a gente, sei lá, a gente abordou o cara perto de uma praça, né, a situação foi essa, a gente abordou o cara perto de uma praça, não tinha nada com ele, quando eu taquei a lanterna no chão, tinha lá uns petaquinhos de maconha lá e uns pinos de pó, né, então eu falei, meu irmão, flagrante já tá na mão. E aí, o que é que nós vamos fazer? Composição, bora na casa, filho. A gente já tava com flagrante. Não pode entrar com flagrante de delito. O cara não mora na casa dele lá, pronto. Certo. Flagrante tá na mão, filho. Já era. Não tem esse negócio de autorização, não. A gente entrou lá. Aí a senhora lá, não, meu filho, você pode entrar. Tratou a gente super bem, a mãe dele. Tranquilo. Pode entrar, super bem, tratou a gente super bem. Vocês querem água? Quer suco? Não, pode entrar aí. Reviste tudo aí da casa, nas cores desse meu filho aí, que ele não presta mesmo, não. Desse dizia era assim, mas... Isso aí, mano, eu me senti ruim. Porque via que o pessoal ali, apesar de não ter dado era educação. Gente boa. Apesar de não ter dado educação pro pivete lá suficiente pra ele não ter, sei lá, envolvido no mundo da droga, era um pessoal de família, um pessoal de gente boa. Eu me senti ruim de ter entrado na casa da mãe do cara. Mas achei o flagrante, achei mais droga na casa do cara, levei ele preso, pronto, acabou essas conversas. Entendi. A questão do som. Quando o som tá ligado, como é que é o procedimento correto e como é que você executa o procedimento quando tá som alto? Primeiro eu quero fazer uma pergunta pra você. Som alto em casa, ponto, e som alto na rua, que é o chamado famoso fluxo, que é o fluxo de rua, onde os funkeiros colocam, estacionam o carro fechando a rua e fazem ali uma algazarra desgramada e ali é droga, é arma, é tiro pro alto, é uma zona. Como é que você efetua os procedimentos no caso do som alto em casa e do fluxo de rua? Som alto em casa. Não existe negócio de horário mais. Pode ser 6 horas da manhã, pode ser 3 horas da tarde ou 10 horas da noite. Não existe esse negócio mais de horário. Vou ligar meu som alto aqui 4 horas da tarde. Vai ser alto pra caralho aqui. Vou incomodar todo mundo. Irmão, se tiver acima de 85 decibéis, salvo engano, ou se tiver a perturbação da paz alheia, você pode chegar lá e estar em flagrante delito se tiver em com a denúncia, alguma coisa do tipo, você pode chegar lá, pode entrar na casa do cara e tudo, velho. Porque tá em flagrante, entendeu? Ele tá cometendo um crime de poluição sonora, sei lá o que diabo que é, mas só sei que é crime. Aí mas você dá o primeiro aviso? Não, normalmente só em casa é um cidadão que tá tomando uma cervejinha, uma cachaça, e tá com som alto, tá fazendo um baderno na casa dele, normalmente. Porque o pilantra, ele sai com a rua, bota o som no carro, na verdade, sai com a rua e fica lá curtindo na rua. O cidadão, ele curte em casa com o som alto dele dentro de casa. O que é que a gente faz? Bate na porta, o cidadão sai lá. A maioria das vezes isso acontece. O cidadão saiu. E aí, cara, fizeram a denúncia aqui do seu som alto aí, tem como o senhor baixar. Se o senhor não baixar, da próxima vez a gente vai ter que vir aqui e vai ter que levar o seu som, infelizmente. E o senhor vai ter que ser preso também. A maioria das vezes, Hernani, isso se resolve com nesse jeito que eu tô lhe falando aqui, ó. Com essa paciência que eu tô lhe falando. Na rua é diferente. Na rua a gente chega. Ei, bicho, que é o dono do som aí? É fulano de tal. Macho, é o seguinte. Se tu não baixar teu som, eu vou dar uma volta ali e vou voltar daqui a pouco. Se não tiver baixo, vai cantar solo aqui na frente de todo mundo. Esse teu som eu vou furar de faca todinho, vou cortar o fio dele todinho e vou levar ele todo quebrado pra delegacia. E tu também vai moído pra delegacia de pé. Tu vai querer o quê? Tu vai querer resolver isso aqui agora? Ou tu vai querer que a gente volte? Aí o cara ou pega as coisinhas dele e sai fora, ou diminui o som. Mas se tiver mesmo a algazarra todinha, você volta e faz o que disse. Não tem mais segunda vez, não. Na rua é desse jeito. Em casa é diferente. Na rua é só um aviso. O segundo você já vem pra fazer. Já vem pra sair quebrando jeito. Pode ter quem for lá dentro. É menor de idade, é maior de idade, é velho. É idoso, é o que for. Aí vai no bicudo, todo mundo vai pra suas casas. Você já apreendeu o som? Eu não, porque eu sempre resolvi na rua. Sempre resolvi na rua. Nunca aprendi som, não. Nunca precisei, não. Mas eu conheço muitas composições que já aprenderam som. Inclusive um sargento amigo meu, que ele é um policial excelente, ele não avisa a primeira vez, cara. Ele chega lá e faz o procedimento mesmo, que tem que ser feito. Porque ele conhece os caras, tudinho, que brinca de som aqui na Zara. Então, ele já chega e leva, cara. Não tem aviso, não. É uma só? Mas é uma só, velho. Só chega lá e pronto. Ei, meu filho, vem cá. Grampo nas suas patinhas, ali pra dentro do xadrez, e o seu carro vai ser levado. Pronto, acabou. Nossa, mãe. Bom, a gente já falou sobre isso, PM. Agora é a última pergunta do programa. Infelizmente, a última. Infelizmente, passou rápido. PM, a última pergunta. Você já passou, você já deu uma primeira pincelada, mas agora eu queria que você dissertasse, tempo livre mesmo, eu quero que você viaje mesmo. Como é que você enxerga a questão do racismo policial? Eu quero saber se você já viu acontecer. Agora, saindo um pouquinho da profissão, você lembra da época que você era adolescente? Você já viu acontecer? Como é que você acredita que existe o racismo? Você acha que acontece? Você acha que tá melhorando? Você acha que tá piorando? Como é que você enxerga? Vamos lá. Cara, é foda dizer isso num canto, como eu te falei, que é muito, muito mesclado, cara. É foda dizer isso. Quando eu andava de skate com os meninos, eu nunca fui abordado pela polícia. Nunca. Eu andava de skate com as roupas de bandido, de vagabundo, sei lá que porra que era. Aqueles roupão largo, tênis de umas marcas loucas aí. Mas nunca fui abordado, não, cara. Mas existe, pode existir em outros estados. Aqui, cara, é mais pela aparência que o cara tem ali na hora, entendeu? Furcou, velho. Eu já acredito que não seja tão forte aqui no estado. Não acredito que seja tão forte o racismo. Porque aqui tem muito branco bandido, cara. Muito branco bandido. Então, é muito mesclado. Entendeu? Mas, por exemplo, você achar que trata diferente, você acha que não... É muito difícil. É difícil. Não tem esse negócio de tratar diferente, não. É bandido. Não tem esse negócio de tratar diferente, não. Em outros estados pode existir, como eu já falei. Aqui eu nunca vi, não, cara. É bandido. Não tem esse negócio, não. E roupa? Roupa, sim. Roupa a gente tem preconceito pra caralho. Por exemplo, se você vê um negro vestido de um terno, por exemplo, o policial já vai olhar com outro ponto de vista, já vai olhar de outra forma. Lógico. Tem cara, velho, que quer porque quer parecer vagabundo. Ele vai parecer vagabundo, ele vai... É o famoso chama em quadro, né, como vocês disseram. Né? Ele não quer que isso aconteça. Vai acontecer, ele vai tomar pavor, ele vai tomar o famoso escorão, Vai, porque ele não quer isso, né? Que ele quer se arrumando daquele jeito. Sim. Bota o bonezinho lá na cabecinha, na cabeça. Aí bota o bigodinho fininho. Aí usa umas roupas. Roupa da Ciclone. Bermuda da não sei o que, de veludo. Uhum. Chinela Kenner. E umas tatuagens, a fuleiragem. Tu quer o que eu, mas tu quer que eu pense o que de um elemento dele? Não, cidadão. Eu sou trabalhador, cidadão. Trabalho ali no depósito, no sol. Mas por que tu tá se vestindo desse jeito? Mas preconceito com roupa tem. Ainda sobre a questão do corte de cabelo, existe muito preconceito com a questão do cabelo. Eles dizem que o famoso é o penteado Zé Curubu. Você ainda enxerga esse preconceito, que é onde o cara raspa aqui do lado e deixa aquele aquela ilha aqui em cima. Você enxerga preconceito com corte de cabelo? O que você tem pra dizer sobre isso? Se eu visse Gabriel Monteiro na rua, eu abordava, cara. Parece o Zé Curubu mesmo, velho. Tem preconceito com corte de cabelo, tem preconceito com bigode, tem preconceito com cabelo em louro. Tem, isso tem. Com cor de pele não vi muito não, mas com esses estilos aí tem, velho. E é muito, viu? Tem bocadas aí que vocês ficam com medo de entrar, ô PM? Que você, por exemplo, fica com medo ou não? Cara, você entra onde for. Cara, assim, eu não tenho peito de aço não, cara. Mas eu tenho três companheiros meus que não vão deixar eu morrer. Eu posso ir pra onde eu for, os caras não vão deixar eu morrer. Então a gente vai tacar os pernas em qualquer canto que for e vai descer o dedo mesmo se for necessário. E medo a gente tem toda hora, cara. Desde uma ocorrência simples até uma ocorrência dessa aí de tráfico de droga pesado. Mas se é pra fazer o serviço, cara, a gente vai lá e faz. Entendeu? Já foi embocada feia, PM. Pra caralho. Estrada de terra, sem esgoto, feia mesmo. Isso aí é o que mais tem aqui, porque eu trabalho na parte do sertão, né? Então é o que mais tem, cara. Por incrível que pareça, Hernani, no sertão, cara, tem muita coisa feia, cara. Muito canto pesado mesmo. Pra tu ter uma ideia, o sargento que eu disse que leva o som, ele pegou mais de 25 quilos de droga num carroçal, cara. Num carroçal onde não tinha nada, mato de um lado e mato do outro. E de trás do posto da Polícia Rodoviária Federal, por incrível que pareça, cara. Foi muito, muito louco esse dia, cara. Então, a gente imagina que não acontece, imagina que isso acontece em grandes metrópoles, em São Paulo, em Gotham City, os caras guiados, mas não, acontece toda hora, velho, isso aí, todo lugar. Entendi. Aonde que num, sei lá, um policial do Rio de Janeiro, que, eu falo Rio porque Rio é uma capital gigante, né? Uhum. Um policial do Rio de Janeiro ou de São Paulo vai pegar 25 quilos de droga numa rua do nada. Não pega, mano, aqui a gente pegou, cara, o sargento lá pegou, da equipe dele lá, velho. Fala a gente porque foi da minha companhia, né? Uhum. E o sargento é um professorzão, cara, pra gente. Então, velho, acontece muito, cara, disso aí, viu? Muito medo. E o negócio do medo, o policial sente muito medo. Eu já senti muito medo em ocorrências simples. Sei lá, eu recebi uma ocorrência do Copom dizendo que tinha um cara armado de faca. Cara, eu gelei. Eu olhei pro meu comandante e disse, eu tô gelado, eu tô com medo. Aí ele olhou pra minha cara, tu tá com medo? Pô, tava com medo mesmo. E a gente foi com medo mesmo. Foi esse negócio. Chegou lá, felizmente, ele já tinha soltado a faca e já tava já de tudo boa. Certo. Já tava de boa, tá tudo certo. Felizmente, cara. Porque era um cidadão que tava embriagado, era um cidadão. Mas tava embriagado, tava ameaçando o pessoal de faca lá. Nesse dia eu tive medo, Hernani. O meu cu não passava nem Bluetooth. Tão trancado que tava. A questão das grandes milícias, a questão do, por exemplo, do crime organizado, do PCC, Comando Vermelho, tá espalhado pro Brasil todo. Como é que tá essa situação aí? E eles estão tá avançando, tá retroadindo, como é que tá? Tá avançando cada vez mais, cara. Essa porra só cresce, velho. Bandido é igual o Hydra, a gente arranca uma cabeça e nasce três no lugar, velho. Sei que porra que é essa não, mano. Como é que pode, hein, velho? Só aumenta, velho, só aumenta, mano. Os caras vendo os caras morrendo, sendo presos, quer porque quer ir pra esse mundo, velho, não entendo. Como é que pode, velho? Eu não entendo. Eu conheço, cara, um cara que nasceu, é irmão gêmeo do outro cara. O cara estuda na escola, faz sei lá, acho que é o técnico de não sei o que lá, de administração, sei lá. E o irmão dele é bandido. Ou seja, foi escolha do maluco, entendeu? Escolha do cara lá. Cabeça fraca. Cabeça fraca total, velho. Gêmeo do cara, mano. E um deu pra prestar e o outro deu pra bandido. Pronto. Ah, eu tinha prometido, mano. Eu tinha prometido pra você que era a última pergunta, mas é que agora você pode me lembra mais uma. É porque tem uma questão que é muito, muito, muito delicada e eu tenho certeza que você vai me dar uma resposta precisa. É, tem uma questão que é muito delicada, que é, eles dizem que quando o cara vira bandido, muitos afirmam, e eu sou um desses, que eu acredito que faltou o pai com a mãe. Porque eu acredito que se o pai com a mãe estiver em cima do moleque, o cara não consegue traficar, o cara não consegue roubar, porque o pai com a mãe tá em cima. Mas muitos afirmam que isso é, principalmente a esquerda afirma, que isso é uma insanidade de dizer, porque, por exemplo, segundo a esquerda, se o cara estudar numa escola pública, lá na escola pública ele pode traficar. É, eles dizem também que se o pai com a mãe trabalha, no tempo que o menino tá livre, ele tem como traficar, roubar. Então que diz que isso não é a educação dentro de casa, não é necessariamente o que vai salvar. Como é que você enxerga essa questão dentro da casa, pai e mãe, e a questão do menino virar bandido? É culpa do pai? É culpa da mãe? Como é que você vê isso? Cara, é um pouco de tudo. Eu concordo um pouco contigo, concordo um pouco com o pessoal que tu falou da esquerda. E, mano, é um pouco de tudo, Hernani. Sério, cara, eu não sei o que acontece, mano. Eu acho que é tipo uma mescla de vários problemas que levam um cara a ser um bandido, entendeu? Uhum. Primeiro, pode ser sim a influência do lar, né? Pode ser sim a influência dos amigos, pode ser sim o caráter da própria pessoa, entendeu? Que acha mais fácil ser traficante, ser bandido do que ser um cidadão. Certo. Mas são tantos problemas que eu realmente não tenho uma opinião formada em relação ao porquê que o cara se torna um bandido. Cara, eu acho que são diversos fatores, cara. Isso aí não tem, realmente não tem solução, não. Mas não tem um negócio assim que você vá naquele foco, entendeu? Por exemplo, não, o foco do cara, porque o cara virou bandido porque ele nunca estudou numa escola boa. Aí, sei lá, o Brasil inventa de colocar escolas boas em todo o país, espalhadas em todo o país, com os melhores professores, melhores educações, cara, aliás, a bandidagem vai continuar existindo, porque vai existir pessoas que têm pai e mãe em casa que não presta, entendeu? Aí, cara, o foco nunca existe um centro, assim, do o porquê que o maluco virou bandido. Não sei se você tá me entendendo, velho. Sim, mas sim. Eu acredito que é muito, sei lá... Pode ser que o cara estude numa escola boa, pode ser que o cara tenha pais excelentes, mas ele teve uma índole ruim, encontrou amigos ruins e por isso ele virou, sei lá, assalto de banco, entendeu? Que existe. O pessoal que fez o assalto a banco lá no Ceará, que assaltaram o Banco Central lá do Ceará, cara, era um pessoal altamente intelectual. Tu acha que aqueles caras ali são o quê? Nunca tiveram pai e mãe, nunca estudaram em escola boa, claro, velho. Pelo contrário, exatamente. Aí volta aquele nosso tópico lá. Quanto mais informação, mais perigoso pode acontecer, pode ficar, entendeu? As coisas podem acontecer. Então, assim, de sopetão, assim, você não teria uma... Você não saberia quem culpar. Não, cara. Infelizmente não. Talvez a sociedade em si, tipo, é papo esquerdista, mas a sociedade em si, cara, ela influencia pra caralho, Hernani, porque um moleque pobre, moleque de vila mesmo, assim, de favela mesmo, ele tem mais probabilidade de se tornar um bandido do que um molequinho que vive com o pai e com a mãe num prédio e não tem tanto acesso a essas coisas ruins, sabe? Eu acho que isso, no início a esquerda tá certa, cara. Certo. A esquerda tá certa. Acredito que a sociedade é mal pra esse ponto mesmo. Mas isso não é culpa de ninguém, não. Isso é culpa mesmo do que vem acontecendo com o mundo, cara. Infelizmente. Falta de oportunidades vem pra muitos também. Ah, lógico, sem dúvida. Lógico. Vai dar índole, vai. Mas se aquele mesmo cara vivesse numa família boa, onde tivesse um parquinho pra ele brincar, talvez. Será mesmo que ele ia virar traficante? Vamos pensar assim, né, mano? E a música? Você enxerga muita culpa na música? Cara... Não sei se tu já ouviu o Patrick Orla. Já ouviu o Patrick Orla? Já? Não, nunca ouvi. É um rap pesado que fala de matar, fala de arrancar as tripas e os caras de asa. A gente bota isso aí dentro da viatura enquanto a gente sobe favela, de noite, com a viatura apagada. Música, acho que não tem nada a ver, não, mano. Tem nada a ver, não. Mas e aqueles fãs que ostentam bandidagem? Tá. Não tava lembrando de como é que pode, cara. Eu sou idiota esse ponto. O fã que ostenta... Cara, isso aí tá atrelado à sociedade, ó, aonde os caras vivem, mano. Aquilo ali é só o que os caras querem viver e acham bonito. E aquilo ali tá só dissipando a ideia que os caras já tinham antes. Acho que é só uma forma deles botarem a ideia pra frente. Mas não é o funk em si que é o culpado de tudo acontecer, não. Ah, vou virar bandido porque no funk disse que eu vou ter um carro da hora. Não é. Sei. É a realidade dos malucos que enxerga através da música, enxerga o que os caras já foram, o que os caras já fizeram, entendeu? Entendi. A música, eu acho músicas excelentes, eu acho uma forma de entretenimento e arte excelente, mas não culparia a música por isso, não. Culparia a sociedade mesmo, que tá fudida, macho, o Brasil tá fudida. Não tem mais jeito pra isso aqui, não, macho. Você não vê uma solução? Não tem, não existe. Não existe a solução aqui, é suicídio pra todo mundo, suicídio coletivo. Entendi. Bom, PM, eu queria pedir, por favor, pra gente terminar aqui, pra você dar um recado pros ouvintes e caso algum ouvinte tenha vontade de seguir carreira também policial, o que você tem pra dizer aí? Dá só o último recado agora pra terminar pros ouvintes. Brother, se tu for abordado pela polícia, faz só o que o policial mandar. Não inventa nada, não, meu filho. Não inventa de filmar, não. Não inventa de pegar o celular no cois da bermuda, não. Porque o policial tá a milhão ali, ele pode te dar um tiro na cabeça. Entendeu, velho? Se não, só fala o que o policial mandar. Se tu tiver dentro do carro, abre as quatro portas do carro, desce com a mão na cabeça, vai andando de costa pro policial e tal. Mano, faz só o que o policial pedir, que nada vai dar errado pra tu, não, velho. O policial só tá fazendo o trabalho dele lá. Logicamente que tem uns malucos que é afobado pra caralho e tal, mas isso aí, brother. Infelizmente a gente tem que relevar. Infelizmente. E pros caras que querem fazer concurso pra polícia, se tu for assim, um maluco que soltar pipa no ventilador, bila no. Soltar bolinha de gude no tapete, não vá, não. O polícia é coisa de doido, é pra quem trocava murro no meio da rua, no futebol, na arrancava a bola do dedo. Polícia é coisa de doido, macho. De viadinha, a polícia já tá cheia já. Tá precisando é de doido que pula muro e mete pé na porta. Tá precisando de gente que prenda pilantra. Entendeu? Que tá com mão na cara de véio, de véia. Do caralho de asa que for pra poder conseguir o que quer, a droga que quer, as armas que quer. A polícia já tá cheia já de menino bonzinho, mano. Tem que vir um malvado agora. Se tiver aí uns quatro. Se tiver uns quatro malvados, entra em contato. Não existiu, viu? Não existe negócio de grupo de exterminar a polícia, não. É Sim. mito. É mito. Entendi. Bom, nunca nem vi. É isso aí, PM. É isso aí, ouvintes. E falou! Despede, Asno. Valeu, caralho. Ai, ai, ai. É nóis. Rato como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Rato como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Eu sou aquele que você não pode ser. Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer. Eu entro de serviço e faço uma oração. Peço pra meu Deus pra cumprir minha missão. Sem baixas, sem perdas, nós vamos conseguir. Mas se um ladrão morrer, pode crer, tô nem aí. Um dia calmo, sem nenhuma alteração. O rádio em silêncio contrariando a previsão. E o dia se seguiu até 3 horas da manhã. Comboio preparado de volta à base em Rotan. De repente um grito, um prioridade no rádio. Viatura diária, sob fogo cerrado. Rápido como um raio, partimos pro local. Cuidado redobrado, um vacilo é fatal. Patrulha já formada, pronta pra seguir. Na mente uma certeza, o ladrão não vai fugir. Rápido como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Rápido como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Morro do Pacheco, vale do amanhecer. Faltam poucas horas pro sol nascer. Mas aqui não tem cachaço, aqui não tem arrego. Eu sou um caçador e vejo o rastro do medo. O ladrão já sabe, sem querer ele sente. Sente medo da morte, eu invadi sua mente. Aí ladrão perdeu, não dá mais pra fugir. Sou rotanzeiro e agora eu vou te destruir. Rápido como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Rápido como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Assaltantes de banco, agindo em todo o Brasil. Pode vir de pistola, escopeta e fuzil. Aqui no DF é ruim de invadir. A gente troca tiro até o ladrão